Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1100 e nós vamos aqui entrevistar nosso grande companheiro de trabalho, Sebastião Barotto. E hoje é o dia 16 de março de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar e quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito, que o Rodrigo colocou aí umas novas imagens do Gigavale, continua, a voz continua a mesma, mas as imagens são muito diferentes, né? O Polo Hotel, conforto para a cidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecemos também ao grande apoio da tenda, das tendas de Umbanda, Mãe Maria, Vó Jeremia, Pai Jeremias e Vó Catarina, e também do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje quem está conosco é nosso irmão Sebastião Barotto, Tião Barotto. Vamos conversar um pouco sobre ciência e espiritismo, né? Falar aí sobre umas coisas mais práticas, né? Às vezes a gente vai conversar sobre ciência dentro da doutrina espírita, a gente fica muito na teoria, porque a gente só estuda, né? Mas o Tião talvez vive esse dia a dia aí, pode esclarecer a gente com algumas coisas mais práticas para nós, né? Por exemplo, ele pode falar para a gente como é que o comprimido sabe onde é que dói, né? Pode falar isso pra gente, porque a gente toma um comprimido para dor de cabeça, como que o comprimido vai saber que a gente tá com dor de cabeça? É isso? Então vamos fazer esse tipo de pergunta que a gente vai fazer para ele, né? Assim, ciência. Essa só a ciência, não, só a ciência pode explicar isso, né? E fora as bobeiras, bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui também presentes. Eu já estou aqui com o Pedro. Pedro está fazendo treinamento. Dá um bom dia aí também, Pedro. Bom dia, vivencianos. Eu sou o Pedro. Prazer. Pedro vai estar aí conduzindo aí na técnica um programa novo do Carlos Henrique também. E depois a gente divulga aí quando estiver pronto. Mas aí vai ter novidades, teremos novidades aí em breve. Quero agradecer aqui a rádios, além dos vivencianos, né? Aqui na Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos, mas também a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso, lá de Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco de Topias Barreto, Sergipe, lá de Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. Além também do YouTube, os nossos vivencianos que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, mas também pela Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também da mesma cidade, e da Web TV Espaço Espírita Barra Velha Santa Catarina, que retransmite a gente pelos canais do YouTube da Web TV. Já estamos com a enquete. Então, se vocês quiserem entrar aí para participar da enquete, entre no nosso YouTube e a pergunta é: você acredita que a ciência e o espiritismo podem caminhar juntos para explicar os fenômenos da vida? Então entra aí, deixa a sua opinião, deixa as perguntas aqui pro Tião. O Tião não vai estar no telefone hoje conosco aqui, mas quem tá lá fora é o Silvio. Então vamos pôr o Silvio para trabalhar dessa vez. Ele tá ali esperando para falar com vocês. Ligue no telefone 12, o DDD 12-3921-3009 e diga que quero participar do sorteio. Então entra aí e diga que quer participar do sorteio. A gente vai sortear um livro no final do programa. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sebastião Varotto. Hoje é entrevistado, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Cleide Bessa, que veio a semana passada aqui participar do programa ao vivo conosco. Agora ela está em Caldas Novas, passeando. Boa noite, bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 40. Pontualidade. Quer ser alguém respeitado? Mantenha a dignidade. Trate os teus compromissos sempre com prioridade. Pontualidade é uma meta do homem de integridade. Queridos vivencianos, hoje, nesse domingo abençoado, mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma manhã de aprendizados, de esclarecimentos e de conhecimento. Tudo isso faz parte do nosso momento encarnado para podermos aprender um pouco mais e discernir o que precisamos de nossa caminhada para trabalharmos a respeito de nossa evolução espiritual. Agradecidos, nós vamos pedir ao Pai que nos abençoe, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos hoje de aprender um pouco mais desses momentos divinos em que a espiritualidade nos concede. Agradecido, Senhor Jesus, vamos pedindo que Nossa Mãe Maria de Nazaré nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos a paz, o aconchego e a calma na alma que buscamos para podermos rever conceitos, fazer as reflexões cotidianas e, principalmente, colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos nessa jornada. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Espiritismo e a Ciência. E nós estamos aqui com o nosso convidado hoje, é o Sebastião Varotto, engenheiro Sebastião Varotto, que desde 1982 é funcionário do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na área de controle de atitude, arquitetura, mecânica e engenharia de sistema dos satélites. É voluntário lá da Fraternidade Paulo de Tarso e também aqui do Vivência Espírita. Veio ganhar um salário diferente aqui aos domingos, né? Como hora extra. E também é aluno da Escola de Aprendizes do Evangelho. Ele e a sua esposa, Antônia Varoto, e o seu filho, Bernardo. Os três fazem escola de aprendizes com a gente. Bom dia, Sebastião Varoto, o Tião Varoto, paz na intimidade. Bom dia, seu Rui. Bom dia, queridos companheiros de jornada aqui da Rádio Vivência, Rodrigo. Hoje temos o Pedro aqui nos auxiliando, o Silvio, seu Carlinhos, Jorge. É sempre uma grande satisfação estarmos juntos aos domingos. E hoje, particularmente, eu vou tentar, pelo menos, né, fazer uma parte um pouco diferente daquilo que eu faço aos domingos aqui, contribuindo nesse processo todo que a gente gosta muito, né, de estar aqui juntos e conversando a respeito das coisas que nos tocam no dia a dia, nas nossas atividades, né? Agradeço, então, essa oportunidade e também desejo um bom dia aos nossos amigos vivencianos, a todos que estão acompanhando o programa com a gente, esperando que a gente consiga, pelo menos, cumprir com parte do propósito inicial, que é procurar desmistificar um pouco a parte da ciência, né? Porque ela está envolvida nas nossas atividades mais pequenas no cotidiano, né? Bom dia a todos. Tenhamos um ótimo programa. Tio, quantos anos faz que você está aqui conosco? Quatro anos? São três anos. Três anos. Era em outubro. Foi depois que a Antônia participou de um programa aqui e que a gente estava sem uma pessoa mais ou menos fixa para atender aos telefonemas, né? E aí eu assumi essa... Predispôs a... Veio se arriscar. Pois é, então. Porque só depois eu fiquei sabendo que tinha um certo... uma questão associada a essa atividade. Ela queria que você... Não ficasse lá em casa de domingo de manhã. Agora vai pedir insalubridade. Insalubridade para a espiritualidade. Ou é periculosidade, não, acho que é periculosidade. Periculosidade, isso, para a espiritualidade, em bônus horas a mais. Mas, Tião, eu fiquei sabendo que você conheceu a Antônia num encontro espírita lá... Ilha Solteira. Verdade. Então, faz tempo. Isso foi em 78. Então, tem bastante tempo. Foi exatamente nessa situação, seu Rui. Era uma atividade que a Antônia já praticava, ela já era bastante comprometida com essa atividade, né? Atividades desenvolvidas lá no centro, acho que ainda se chama Caibachuta. Os dirigentes lá eram um casal, a dona Silvia e o seu... que tocavam essa atividade. A Antônia era ativa lá, ela ia ajudava os domingos com as atividades a gente fazia uma sopa, tinha evangelização para crianças e os pais iam juntos. Enfim, era uma atividade bastante bacana. E teve um evento desses encontros de mocidade. E uma das atividades que a Antônia ficou de responsável era de procurar alojamento para os convidados, para os jovens que queriam participar do evento. E lá em Ilha Solteira, esse centro tinha um comprometimento, de uma forma, não tinha esse lance de, igual a gente vê aqui, né, que o pessoal faz de se reunir numa escola. Eles ficavam em casa das pessoas que frequentavam o centro, né? E então, eu posso acolher dois, eu posso acolher um, enfim, era dessa forma que eles eram distribuídos. Tinha as atividades diárias lá, né? E à noite iam para casa dos padrinhos, né? E, enfim. Mas quem não eventualmente faltasse oportunidade, a gente naquela época a faculdade estava se iniciando lá em a Unesp, em Ilha Solteira, e aí tinha bastante república. E foi aí que eu conheci a Antônia, quer dizer, através da irmã dela, a gente contribuiu cedendo, porque era um janeiro ou fevereiro, não lembro, acho que fevereiro, na época do carnaval, acho que era. A gente cedeu a nossa república lá, que tinha um lugar para quatro pessoas. E E aí foi aí que eu tive um primeiro contato, uma primeira oportunidade. Mas você já era espírita? Então, eu era simpatizante, mas eu não praticava. Né? Eu era simpatizante porque quando na minha infância, né, que eu ainda morava em Pindorama... Aonde? Pindorama. Depois o pessoal acha que está tendo terra, é engraçado o nome, né? Então, Pindorama em Tupi é terra das palmeiras, né? Foi um dos nomes que o Brasil chegou a ser cogitado a ter, né? Também. Aí demos sorte, né? É, e aí deu sorte, passaram para Pindorama. E na verdade tem duas Pindoramas. Tem essa Pindorama aqui no estado de São Paulo, mas tem uma Pindorama, parece que no estado do Amazonas. Não sei. Mas enfim, é uma cidadezinha muito pequena. Antes de chegar em São José do Rio Preto, vizinha de Catanduva, a família era daquela região ali, né? E então, eu, quando eu morava lá, a gente recebeu uma mudança de uma família que foi de São Paulo para lá por uma situação que eles precisaram se mudar para o interior, e eles eram espíritas, daquela história de mesa branca, não sei o que, eles faziam as atividades em casa. Né? Coisa que hoje é meio que questionável até, né? Mas naquela época era assim que fazia. E ele, essa família tinha uma criança mais ou menos da minha idade. Eu, então, esse rapazinho chamava-se Marcos. Eu tinha na época 10 anos, 9. E a gente cuidava do som ambiente. A gente ficava colocando as musiquinhas. Via com a mãe dele. 78, não era, já era 33, né? Uhum. Mas a gente fazia ambientação sonora antes das atividades. Aí, quando começava a sessão, tal, a gente caía fora. Mas antes a gente ficava ali colocando a musiquinha, tal, preparava a água, levava, né, a jarra de água para ser fluidificada. Enfim, a gente fazia as atividades como se fosse um coroinha. Que eu também fui coroinha, né? Putz, Como é que você, todo esse tempo, Antônio, na doutrina espírita, fazer a escola de aprendizes do Evangelho no Paulo de Tarso? Pois é, então, eu não sei corretamente. Eu acho que as atividades que a Antônia fez quando... Porque ela estudou tudo isso, né, lá no Caiba Chuta. Eu acho que a questão da aliança espírita, eu acho que não tinha esse formalismo todo. Né? E agora, quando ela retornou, né? Porque aí teve uma lacuna que ela se dedicou mais à família, aos filhos, do que exatamente a ela, né? Que essa atividade que a gente faz associada a caridade, essa formação de outras pessoas, enfim, toda atividade no centro espírita, na verdade, é para a gente, né? Antes de mais nada. Eu entendo assim, quer dizer... A gente faz, obviamente, sem se importar quem, olhando para o próximo com caridade, com amor, etc. Mas o beneficiário, no final das contas, o beneficiário final somos nós mesmos, né? E a Antônia deu uma parada por conta do nascimento dos filhos, tal, que ela, né, sempre se dedicando muito ao cuidar deles, etc. Por mais que eu tentasse ajudar, a mãe é mãe, né? A intuição materna é uma coisa doida. E agora ela voltou. Ao voltar, ela achou por bem retomar, do tipo, para evitar que, eventualmente, né, a gente fica, não é que a gente fica preocupado com o que os outros vão dizer ou coisa assim, não, mas é uma questão de atualização dos conceitos. Sim, sim, sim. Antônia é sempre muito estudiosa, né? Muito aplicada. Então, você conhece. É. Então, foi isso. Ela resolveu retomar e falou, agora você pode ir comigo. Né? Aí eu aproveitei o ensejo e a acompanhei. E estou me esmerando para tentar cumprir com êxito essa jornada. Aí, né? E vocês fazem parte hoje da diretoria lá do Paulo de Tarso. A Antônia também aceitou essa incumbência, né, de ajudar a atual diretoria nessa atividade. A Marta, que é a presidente. A Marta, né? De ajudar nesse contexto de ações sociais, de um apoio mais também, enfim. Ela contribui muito, eu acho, né? Muito bacana. Então, deu as fofocas. Já colocou em dia a biografia do Igual, igual uma vez que eu estava numa reunião de trabalho e eu olhei nos participantes, assim, tinha um tal de Conrado Varotto. Falei, poxa, quem que é? E esse cara, na frente dele, estava escrito que era da Argentina, da CONAI. Uhum. CONAI é uma instituição tipo AIB da Argentina, uma coisa assim. E, por acaso, eu também estava nessa reunião. Aí ele, quando a reunião começou, ele pegou e... Ah, tô vendo que tem um Varotto aqui, né? Uhum. E aí eu fui obrigado a ter uma... Uhum. Obrigado não, né? A gente resolveu ter uma conversinha rápida ali. Uhum. Uma coisa rápida. Fazendo um rastreio, deu para entender que o pai dele talvez fosse primo do meu avô, do pai do meu pai. Uhum. Que vieram para cá mais ou menos na mesma época e eles foram para a Argentina e a família do meu pai parou aqui em São Paulo. Uhum. Vindo da Itália, né? E aí o diretor, o presidente da sessão lá, né, da sessão não, da reunião, bom, após esse acerto familiar, vamos ao que interessa. Então vamos ao que interessa. Uhum. Tião, dizem que os cientistas, quase todos eles são ateus. Graças a Deus, muitos falam, né? Graças a Deus. E você, como é que você vive no meio da ciência e é espírita? Pois é, né, Sr. Rui? Essa questão é uma questão realmente que eu não sei se tipo uma... É inerente a esse tipo de atividade, porque o que acontece às vezes é que o cientista ele é muito tipo o Tomé, né? Ele tem que... Gosta de ver, porque é baseado no processo, né? A metodologia científica está, em última instância, levando em consideração esse fato. Quer dizer, você precisa eventualmente saber ou ter uma noção daquilo que você quer observar para estabelecer uma conexão com aquilo, estudar e etc. Né? Então, nesse contexto, eu acho que o que acontece, no final das contas, não, nem todos são ateus, né, como o senhor disse, mas alguns, de fato, são. O que acontece, eu acho que nós somos humanos, falíveis. Né? Então, a pessoa ela acaba se mergulhando tanto numa especialidade, numa área, que ela, num dado momento, ela passa a pensar que ele domina, ele conhece tudo daquilo ali. Tá? E que não existe nada acima disso. O resto é pobre de espírito. Mais ou menos assim, né, Jorge? Então, né, eu acho que existem essas pessoas, sim, sem dúvida. E aí vem uma soberba, vem todo um, né? E ele esquece que, pô, ele tem as faculdades, ele esquece de tudo, da natureza, das questões todas associadas ao convívio humano. Inclusive, às vezes, muitos desses são chatos de convivência, né? Não só do ponto de vista do trabalho em si, mas, enfim, o cara não tem muito, né? A pessoa acaba não tendo muitos amigos, não contribui efetivamente pro... Passa uma certa infelicidade pra gente, né? Assim, parece que não são muito felizes. A gente olha e fala, pô, esse cara não é feliz, não, sabe? Olha assim pra parece pessoa, que não, porque tá sempre na defensiva, tá sempre ali, né? Parte desse inconformismo, Jorge, eu acho que é inerente dessa função, né, do cientista, vamos dizer assim. Uhum. O cara tem que ser, num dado momento, acho que passa por um inconformismo, que é o que permite ele dar o próximo passo. Falar, não, isso aqui não está legal, isso tem mais coisa aí do que a gente conhece atualmente. Então vamos dar mais um passo. E aí gera um certo desconforto interno. Né? Tião, a gente vê, eu vejo duas vertentes aí nesse sentido do cara ser meio ateu, assim, meio desacreditado. Que na realidade ele não é ateu, né? Que ele acredita que existe. Geralmente o pessoal acredita que existe algo que formou o universo, né? Então tem alguma coisa. O que é, o que é a gente não sabe, né? Eu acho que a criação de um Deus humano faz essas pessoas ficarem desacreditadas mesmo, muitas vezes. Porque tentam desenhar Deus como se fosse a gente. Então, o cara, quando você usa a razão, você dificilmente fala, peraí, não tem nada a ver isso aí não, né? Agora, eu penso assim, que embora tenha essa dificuldade enquanto está aqui na Terra, para poder acreditar nisso, quando eles passam para o outro lado, que vê a realidade, eles se convertem muito, com muito mais facilidade, porque eles são baseados na evidência. E a evidência é o que a doutrina espírita pede para a gente o tempo todo. Por isso que eu queria perguntar para você se é difícil a gente entender a ciência. É difícil a gente entender a ciência também, porque a doutrina é ciência, filosofia e religião. A Espiritismo fala que tem que caminhar, todos têm que caminhar junto, porque tudo é lei de Deus. Tanto ciência como filosofia e religião é tudo de Deus. Então tem que caminhar junto. Agora, parece que a gente tem dificuldade de aceitar a ciência. A gente tem dificuldade. Né? Quem não está no meio, tem um pouco de dificuldade com isso, de aceitar. É difícil isso? É, Jorge, você tem razão quando você menciona o fato de que, mesmo aqui no plano, né, a pessoa achava que tudo fosse de um jeito. A hora que ele vai para o lá, para o outro lado, ele fala, poxa vida, estava enganado. Mas ele precisa ter um poder, né, a capacidade de se resignar. Fala, pô, assumi de fato, eu estava errado, porque pode ser, olha como que é. Né, a hora que descortina esse outro mundo, né, para ele. E aí ele tem que ter a humildade, né, e a resignação de falar, puxa vida, né, eu poderia ter conquistado, poderia ter ajudado muito mais se eu tivesse o conhecimento que agora eu estou tendo a oportunidade de absorver. Tivesse mais humildade, né? Exatamente. Eu vejo porque não é de uma hora para outra também que a gente vai aceitar, mesmo a gente estando no plano espiritual. Tem um livro chamado Novas Utopias, que é do... Eu esqueci o nome do autor agora, mas é sobre a vida de Dom Helder Câmara, né? E o livro, no início do livro, já tem uma entrevista com ele. Uma entrevista com Dom Helder Câmara. Não é nem o livro ainda. É uma entrevista. Essa entrevista é fantástica, que ele está lá no plano espiritual e a pessoa pergunta para ele, em reencarnação, o que o senhor pode falar agora de reencarnação? Que ele passou aqui a vida toda sem acreditar. Aí ele fala... Continuo pensando do mesmo jeito, eu cheguei há pouco tempo, não consegui assimilar ainda. Eu preciso de tempo de maturação, eu preciso de muito tempo aqui ainda para poder mudar o meu conceito, porque eu vivi a vida toda pensando que não. Então, se vocês perguntarem se eu já estou convicto, eu falo que não. Ele tem razão de falar, porque a gente tem que ter tempo para isso, né? Agora, o cientista, eu acho assim, se ele se conscientizar com... Para começar, acho que qualquer coisa, quando a gente chega no plano espiritual, que a gente se conscientiza, você deixa o campo livre para você ser ajudado, né? Então, essa conscientização, eu acho que é para eles é muito mais fácil deles aceitarem do que nós, às vezes. Eu acho que parte dessas questões está mais associado, eu acho, com a... Não sei se é a criação ou se é a instrução que o âmbito familiar ou religioso, não sei, acaba formando a pessoa, do que propriamente a atividade da ciência em si. Né? Imagino. Porque se a pessoa, né, se o cientista que se debruça sobre uma determinada área, seja qual for a área, e ele começa a observar tudo o que acontece ali, ele não tem motivo nenhum para falar que, né, quem fez aquilo ali, né, foi alguém que não foi Deus. Né? A coisa é muito complexa, a coisa é muito maravilhosa. Né? Se a gente olhar a natureza, né, a coisa tá aí, enfim. E a gente acaba... tirando petróleo, né, do fundo, o consumo não tem, tá meio desenfreado, não tem muito limite, né? E, então temos que produzir mais soja, é mais milho, é mais cana, é mais álcool, é sempre mais, né? Ah, não, mas a sociedade precisa, questionável, né? Precisa, entre aspas, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se o cientista observar que ele está trabalhando com fenômenos naturais. Né? Ele está entendendo, está querendo dar um prato, colocar mais um tijolinho nessa parede do conhecimento. Né? Fazer a contribuição dele. Porque ninguém parte do zero e faz tudo isso. Né? Pega o que já tem e, né, dá um passo a mais. Certo? É como a nossa evolução moral. É um degrauzinho de cada vez. Tá certo? E só alguma descontinuidade, alguma coisa, algum transiente muito... grande, tipo, não sei, guerras, catástrofes sísmicas, né, naturais, que podem, eu acho que contribui para ter um avanço, assim, ter um step, né, um uma mudança de um patamar muito grande. Caso contrário, é tipo pegar a enxada e vamos lá, certo? Então, é um degrauzinho de cada vez, é uma contribuição aqui, outra ali, etc., que acaba juntando, né, que somando esforços e tendo, contribuindo para que a gente consiga ter uma evolução considerável em algum aspecto da ciência. Opa. Quando eu trabalhava lá, era voluntário na Francisca Júlia, tinha um cientista do INPE, que a esposa dele, inclusive, era supervisora de ensino, deve ter trabalhado com a Antônia. Ele tinha evidência de olhos abertos. E ele falava: olha, eu vejo espírito, mas eu não acredito aquilo que vocês fazem dentro do espiritismo, que é o passe, que é essa a perturbação dos espíritos se aproximarem da gente. Eu falei: eu não acredito, eu vejo, mas não acredito. Eu falei: tudo bem, eu posso ir com vocês na Francisca Júlia? Eu falei: pode, vamos lá. E foi, eu coloquei ele tinha evidência, junto com a gente lá no trabalho. Sim. Aí ele saiu de lá assustado. Imagina. E quando nós saímos, eu falei: e daí? Ele falou: eu tomei nota de tudo que eu vi e realmente o passe funciona e esses espíritos brincalhões funcionam, tem, porque eu vi a hora que vocês traziam as pessoas para tomar passe lá, os doentes da clínica, eu via espíritos, um enfiando o dedo no ouvido da pessoa, outro puxando o cabelo, outro querendo abaixar a calça do doente. Ali, né? A hora que vocês faziam aquela corrente para dar o passe, aquele pessoal recebia um choque, caía um do lado do outro, depois ficavam tudo olhando de uma maneira diferente. Eu então pude ver a eficácia do passe. Quando vocês dão o passe, o que acontece na realidade? E também vi os espíritos em volta das pessoas lá na clínica Francisca Júlio. Mas mesmo assim, eu ainda duvido. Falei: tudo bem, você tem todo o direito de duvidar, mas o que você viu, você viu. Não, eu vi sim, mas só que eu tenho um medo tremendo de espírito. Pai, então, pelo menos você ficou vendo que é uma realidade. E ele realmente sentiu a realidade dos espíritos funcionando em volta dos doentes mentais lá da Francisca Júlia. Tião, a doutrina espírita, a proposta da doutrina espírita é o tríplice aspecto, como nós falamos: ciência, filosofia e religião. Mas a gente fica falando muito do cientista, da ciência, do lado da ciência, que não aceita aqui a religião, mas o lado de cá é pior. É. O lado dos religiosos é pior do que o lado da ciência, de não aceitar a ciência. Então a gente vive numa briga constante. Sendo que a doutrina espírita chegou em 1857, o espiritismo, a doutrina espírita chegou codificando em 1857 e pouco tempo depois trouxe uma obra maravilhosa para nós, que é a Gênese. Se um cientista tiver a oportunidade de ler a Gênese, ele vai entender muito mais de religião. E se um religioso, que o próprio espírita, viu, pessoal? Estamos falando conosco mesmo, porque a maioria não leu a Gênese, né? Nós somos espíritas de frase. Emmanuel falou isso, André Luiz falou aquilo, não sei quem falou isso, não sei quem falou aquilo. Leu um monte de romance, leu um monte de coisa e não leu o essencial. Porque se a gente lê a Gênese, nós vamos entender a ciência com muito mais facilidade. E se um cientista lê a Gênese, ele vai entender a religião com muito mais facilidade. Então, todas aquelas coisas que estão colocadas lá na Gênese mesmo, de mosaica, é explicado na Gênese espírita. Então, você não pensa que nós somos muito mais prepotentes até do que não acreditar? Jorge, isso é uma questão realmente que merece muito, muito cuidado, né? Porque acontece dos dois lados, né? Uhum. Acho que tem a ver com o fato de que nós... nós somos falíveis, né? Infalibilidade que não existe, né? Uhum. Nós somos falíveis, né? Os humanos. Então, o que acontece quando o religioso fica só olhando o lado religioso colocando em segundo plano a ciência. Filosofia é mais próximo, acho, que da religião, entendo eu assim, quer dizer, porque, né, é mais do tipo, ah, filosofia é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, enfim, trata dessas questões, né, mais da existência, existenciais, que tem parece que um apelo ou uma aderência maior com a parte religiosa. A ciência fica, né, um pouco mais distante, mas essa é a grande beleza, vamos dizer assim, né? Se a gente pode dizer isso, se a gente conseguir entender, da nossa doutrina, né? Do espiritismo, porque permite, né? Uma vez que a gente e não precisa estudar muito, né? Mas se você lê aquelas obras, né? A Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Começa por esses três aí e tentando entender e a correlação entre eles, a gente consegue ter uma visão clara da interdependência dessas coisas. E a gente não vai cair em fanatismo, porque quando a gente não entende um desses tripés, que eu acho que é a parte religiosa, cria fanáticos, né? Então, distorce a visão. E essa é a grande maravilha dessa doutrina, né? Que a gente chama aí da fé raciocinada. Existe um raciocínio, existe uma explicação razoável, defensável, né? Que foi codificada, né? Por Allan Kardec, quer dizer, que permite que a gente, pelo menos, se instrua adequadamente e acaba contribuindo para um entendimento melhor das coisas, né? Uma coisa que alguns pesquisadores falam, pesquisadores da parte do espiritismo aí, né? Que gera um desconforto também do lado espírita, né? Eu sou espírita, não sei o que e tal. Mas como que acontece essas coisas? Então, a pessoa, tem uns que falam, que eu até concordo com isso, é melhor você negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Né? Então, mesmo que a gente não entenda a parte da ciência, a gente pode dizer, não entendo, vou procurar entender, vou melhor, procurar me instruir. Né? Que num dado momento aparecem novas coisas, aparecem novas instruções, aparecem novos estudos. O que é verdade, né? É, exatamente. Pô. Mas que podem contribuir para o nosso entendimento. Né? De repente a gente não entende agora, mas a gente cresce um pouquinho e as coisas mudam e a gente consegue ter uma visão melhor daquilo lá. Então, tanto do lado do espírita como do não espírita, né? A gente tem esses problemas mesmo, que a gente tem que... Eu acho que a única forma uma das formas, não a única, mas a forma principal de tentar minimizar essas questões é se instruir, né? E não ter vergonha de dizer, eu não sei. Procura saber. É um dos mandamentos da doutrina, né? Espíritas, amai-vos, o segundo, instruí-vos. Né? Exatamente, então... Uma das coisas que cria uma série de problemas é que nós temos a ciência material e temos a ciência espiritualista. O espiritismo vem procurar justamente a ciência espiritualista, que muitas religiões, que quase todas as religiões, não se preocupam com isso. O espiritismo vem justamente procurar resposta através da ciência espiritualista. Isso daí cria dificuldade, porque a gente vê que a maioria das religiões são baseadas em dogmas e aquela disciplina, o pastor falou, está falado, o padre falou, está falado. Enquanto que o espírita não é bem assim, né? Ele ouve, às vezes, algumas palestras, mas ele vai pesquisar para ver se está coerente ou se não está coerente. Inclusive o nosso programa, que nós falamos uma série de coisas, as pessoas podem procurar se estamos falando com coerência ou não, né? É, exatamente, senhor Rui. Essa é a grande diferença, né? O conhecimento, o raciocínio, a capacidade de discernimento que se atribui aos participantes dessa doutrina, né? A gente não fica só ouvindo e dizendo amém, como diz, né? Quer dizer, os participantes da doutrina espírita, eles são agentes ativos dentro do processo de crescimento, evolução, né? E eu tenho certeza de que Outro dia eu estava meio inconformado com esse negócio de guerra, né? Um parênteses aí. Aí estava conversando com o Antônio, falei, pô, mas querido, o que a gente pode fazer? Que situação que nós estamos, né? E guerra para lá, e outro, e confusão, não sei o quê. Aí ela simplesmente falou o seguinte, falou, olha, a gente tem que orar, manter o nosso círculo virtuoso, ou seja, com boas energias, com bons pensamentos, porque isso propaga para a vizinhança e cada um da vizinhança que é atingido por esse fato também vai se sentir motivado a fazer e a gente vai crescendo. Porque a gente, se a gente for ficar esperando, né, tipo, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu vou lá falar com o Trump, com o Zelensky, com quem seja. A gente não tem esse poder. A gente não pode ficar esperando uma coisa grandiosa para a gente se empenhar e fazer. A gente tem que fazer o feijãozinho com arroz diário, todo dia. Que isso acaba contribuindo. Mesmo que a gente, se você acha que você não vê resultado, fala, pô, aparentemente você não contribuiu. É. Se a gente não vê o resultado efetivo ali, né, na hora. Mas a gente tem, a gente sabe que nem tudo é instantâneo, né? Existe um tempo, uma maturação, uma demora para que as coisas comecem a acontecer. Então, o que a Antônia comentou comigo, né? Falou, não, vamos fazer a nossa parte. A gente tem que continuar acreditando, achando que a humanidade tem solução, tá vendo? E eu vi uma vez um médico, né? Falou, a gente foi anunciar uma das gravidezes. Antônio falou, que graças a Deus, ele disse, né? O obstetra. Mas por que, doutor Luiz, você chama Luiz? Falou, não, enquanto Deus permitir que criança esteja nascendo, o processo da evolução da humanidade não parou. Uhum. E aí a gente tem condições de evoluir, de crescer. Porque quando parar de nascer criança, acabou. Provavelmente era espírita, né? Agora, o espírita não, era cristão, né? Mas com certeza convicto que a evolução acontece dessa maneira. Porque o que está acontecendo também no mundo, a gente está vendo algo meio perigoso, né, Tião? Assim, no sentido dessa tecnologia tão desenfreada e deixando as pessoas meio alienadas, né? Tem até um filme, parece que chama Terra de Idiotas, não sei, uma coisa assim. É que coloca um cara lá em criogenia para dormir e esquece dele. Ele é um cara de cidadão de classe, assim, inteligência média, nada de super inteligente, nada, um cara normal, como qualquer um. Só que ele fica 500 anos lá, esquecem dele. Depois de 500 anos, quando ele acorda, ele, a Terra só tem idiota, porque tá toda, ele é o cara mais inteligente que existe na Terra, porque ficou 500 anos parado. Então, nós estamos vendo acontecer alguma coisa desse tipo aí. Com isso, eu me preocupo. Nós não estamos usando as coisas já começaram a nos usar. Essa questão toda da... E a própria doutrina, né, nos informa que toda evolução científica, quer dizer, o que acontece no mundo físico, ela vem para tornar a nossa vivência, a nossa, nossa estadia aqui no planeta Terra, né? mais amenas. Essa é a ideia principal de quem criou tudo isso, certo? De Deus. Sim. Essa é a ideia. Você vai ter a razão, você vai ter a inteligência, e você homem, né? Você vai trilhar um caminho evolutivo, né, na sua física, que vai contribuir para a sua evolução moral. Mas o que a gente vê, dado a nossa... não sei se é nossa, se é intrínseco ao ser humano, porque muitos não são assim, né? Mas muitos são. O que acontece é que essa parte científica acaba tomando uma dimensão tão grande, né, começa a tomar toda a preocupação do indivíduo, e começa a usar as coisas de forma não exatamente nesse contexto. Né? A gente viu isso com o avião, com a pólvora, com o revólver, que é coisa muito antiga, sempre aconteceu isso. A energia atômica, né? A energia atômica, exatamente. E hoje estamos aí, né, com a questão de inteligência artificial. Tem que se assentar, mas é perigoso acontecer alguma coisa antes dela se assentar, né? Pois é. Assim, porque nós, seres humanos, porque qualquer criação que existe no mundo é permitido por Deus. Ninguém consegue fazer nada que não seja permitido por Deus. O uso da coisa é que fica na mão da gente, né? Eu lembro de uma questão do Aurélio Augusto e da Marcela, acho que é no segundo livro, Entre os Dois Planos, que eles conversam com o pai Joaquim e perguntam por que que a gente, quando é que nós vamos conseguir conversar com os espíritos usando a tecnologia que a gente tem? Quando é que nós vamos começar? E ele responde, olha, pela tecnologia que existe no mundo, vocês já poderiam estar conversando há muito tempo. Agora, pela moral de vocês, vocês não vão conseguir ainda durante muito tempo. Vocês têm a tecnologia, mas não têm a moral, então não é permitido. É, não é permitido isso. Às vezes a gente sai querendo. Uma vez nós fomos para Uberaba, eu e o Rodrigo. Rodrigo com os aparelhos lá para ver se os espíritos conversavam com a gente, tudo direitinho, mas não conversaram nada. Né? Mas às vezes nós não estamos preparados para muita coisa, assim. Ia falar, Rodrigo? Tchau. Não deu certo o negócio dele. Não deu certo. É, realmente. Mas é interessante o que você falou, Jorge, porque a gente remete a Chico Xavier. Porque toda vez que a gente via a interação dele conversando, ele falava assim, não, se Jesus autorizar, né, se Jesus me permitir, se Jesus... definir, ou seja, tudo ele remetia à autoridade, né, superior. Então, assim, eu vou ver se o Emmanuel consegue a autorização de Jesus. Então, todos nós, a gente tá submetido ao nosso governador planetário. Uhum. Então, assim, que define. Então, a gente acha que a gente tem aquela questão da liberdade, né? Então, nós somos como crianças, né? Então, nossos filhos. Será que a gente deixa os nossos filhos fazer o que eles querem e mesmo assim a gente não está respeitando o livre-arbítrio deles? Uhum. Né? Então, eu vejo que tem sim essa organização. A gente vê pelo nosso lar. Né? Então, que você tem ministros, você tem preposto de Jesus, você tem esfera crística e você tem aí o nosso mestre Jesus no leme. Né? Então, nem tudo é autorizado, e se faz contra a vontade e contra também o caminho dele. Né? Um dos problemas, Rodrigo, é que nem todo, quer dizer, acho que poucos têm essa postura, né? Essa humildade do Chico Xavier. Né? Uhum. Esse é um problema. Muitos acabam tomando medidas e procedimentos e ações independente disso, quer dizer, qual o impacto que isso vai ter no meu próximo, no meu, né? Tá se lixando para isso, sai simplesmente fazendo. E aí é que acontece as loucuras, né? Tião, e outra, falando de Chico Xavier, das informações que ele trouxe pra gente por meio de André Luiz, muitas coisas que ele falou lá em 1940, muitas coisas que ele falou até 1960, né? Que é a obra A Vida no Mundo Espiritual. Muitas informações que ele trouxe do plano espiritual, a Terra já desenvolveu, né? Então nós vamos pegar lá aparelhos e equipamentos no plano espiritual, nós vamos ver que muitos já estão aqui na Terra. Mas existem aparelhos que eles definiram no plano espiritual que a Terra não conseguiu ainda. Por exemplo, a gente pega o livro lá, Obreiros da Vida Eterna, tem lá aparelho de fabricação de ar. Pois é. Entendeu? Não é ar-condicionado, não. Daqui a pouco vai precisar... É um lugar que você chega que não tem ar, que existe um aparelho para fazer ar para aquele lugar. Então, não existe isso ainda na Terra. Mas se eles definiram, é porque vai existir um dia. Outra coisa, o psicotrômetro. Psicotrômetro medir a psicologia da gente. Agora, imagina isso na mão dos terráqueos hoje, para o cara saber o que, que o outro está pensando, como é que o outro é. Imagina. Vai ser uma fofoca, não acaba com tudo. Se você começar a descobrir o que, que o outro é. Né? Então, não está preparado. Então, são coisas assim que, graças a Deus, que eles ficam segurando a gente. É como uma comunicação direta com espíritos. Ó, vocês vão conseguir, mas só quando vocês tiverem moral para isso. Em compensação, ele falava lá em 1938, no livro... A Caminho da Luz, sobre a camada de ozônio, que ninguém falava. Na camada de ozônio, fomos começar a falar nela aqui da década de 70 para frente. Quer dizer, o trabalho que Jesus e seus construtores espirituais tiveram para formar essa camada de ozônio. Né? Porque o supercondutor, que é o trem andar em cima do trilho, acima do trilho, não em cima, né? Sem contato, acima, basicamente. Sem contato. Eles falam, eles explicam lá, quer dizer, coisas que a gente nem imaginava. Televisão gigante, megafone amplificado. Aerobus, aeróbus. Todas essas coisas aí. ultrassom, aerógrafos, tudo. Tomógrafo, né? Coisas que... Todas as coisas. É, aparelho localizador. É. Que você está em um lugar, você consegue esse aparelho com aquele aparelhinho, como se fosse, como se, se aquele aparelho identificasse o DNA de quem você quisesse, onde é que o cara está. Né? E Jorge? Então são coisas que já existem lá que a gente já está vendo aqui. Trazendo para essa questão da comunicação, né? Porque a gente fala tecnologia, né? Ciência e tecnologia. É legal depois a gente discutir o que, que é a diferença de um com o outro. Mas a tecnologia da comunicação, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação, que é a TI, né? É uma, porque você tem tecnologia da medicina, tecnologia da contabilidade, tecnologia da, espaço, da máquina, né? Tecnologia do espaço. A tecnologia se aplica a tudo. Sim. Né? Não é tecnologia. Só que quando se aplicar a comunicação, é o que a gente fala de TI. Tecnologia da informação e comunicação. E o que, que é informação? O pensamento é uma informação. Né? Então, o pensamento são dados. Então, ou seja, a comunicação entre espírito, ela acontece através da transmissão de pensamento. Claro. Então, por que, que não é autorizado ainda? Porque para ter uma ferramenta, para a gente ter um instrumento que permita a gente comunicar com o espírito, a gente vai passar a receber pensamentos e ouvir todos os pensamentos de todo mundo. Uhum. Não só dos desencarnados, também dos encarnados. E por isso que a gente não tem moral ainda. Claro. Por isso que não é autorizado ainda, pela moralidade. Porque se a gente tivesse um instrumento que pudesse ouvir ou receber, processar todos os pensamentos, inclusive de quem está encarnado, será que a gente ia ter moral para lidar com isso, para as coisas boas? Não, nem perguntar. É. Todo mundo sabe que não tem. Por isso que a resposta da espiritualidade é essa. Vocês não têm moral para isso. Então... segura a onda e uma hora chega. Então a gente podia estar acalentando, conversando com nossos entes, podia estar lá já interagindo com eles, e a gente só não pode por causa da pouca moral que nós temos. Né? Então aí entra a parte da religião de volta. Aí a gente traz a religião de volta. A importância da religião de volta. Né? Porque se a gente só falar, só ciência vão conseguir chegar lá? Não. Mas ainda bem também que a religião não sabe disso, porque se souber disso fica pior ainda. Imagina os detentores do poder que são dentro das religiões. Sim. Se eles tivessem um poder desse. Imagina assim, falando, nós vamos abrir só para os religiosos. Falando, fica pior, não dá para ninguém. Não, eu falo é? Vou trazer para a religião partidária. Estou falando a religião moral, ao lado da moral. Ah, mas aí está todo mundo esperando mesmo. Não adianta a gente achar que ninguém é melhor do que ninguém, né? Ou seja, é importante a gente trabalhar a nossa moralidade, trabalhar o lado moral, para a gente conseguir evoluir cientificamente também. Sim, não, né? Perfeito, Rodrigo. Acho que é exatamente isso. Quer dizer, aí de novo, né? Vem uma das atividades que a gente... uma das prerrogativas, né, do espiritismo, que é a gente se conhecer e a gente se... nem falo de reforma, mas eu prefiro transformação. É o principal, a transformação objetivo, interior. O principal objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Agora, quanto tempo vai demorar isso, né? Bem, vamos ver quem está ligadinho com a gente, para a gente fazer um intervalo. Primeiro aqui, o senhor Rodolfo Alexandrino, mandando um bom dia aqui. O Iramir Marques, também lá de Salvador, mandando um abraço para o Tião. Azul Moura, hoje está em Natal. Um abraço também. Catarina Souza, bom dia. O Aécio, lá de Sete Lagoas, também. Dizendo a todos envolvidos, um ótimo domingo a todos envolvidos na fé e na razão. O Leandro Ribeiro, também bom dia. Sueli Castelo Branco, bom dia, amigos. Renato Pazin, também bom aprendizado. A Cleide Bessa, o Carlinho já falou, hoje ela está lá em Caldas Novas, é aniversário dela. A Antônia, paz e luz. A Vilma Aparecida dos Santos, bom dia a todos, um excelente programa. A Antônia está colocando aqui, Rui, vê se você concorda com ela. Teremos o melhor dos programas dos programas. Convidado é mais do que especial. Sim. Né? Bom, isso é sinal de... Você lembra aquela vez que você faltou e veio o Luiz Carlos fazer o programa e nós falamos que era o melhor programa que tinha acontecido? Uhum. Daí você queria saber quem foi que falou, Daí no finalzinho eu falei, não, foi a esposa dele. Falei, poxa vida, até que enfim a esposa está dando valor. Então tá aí, Antônia. Já deu um grande valor para o Tião Varoto, né? A Sheila Campos, bom dia, amigos Vivenciano, abençoado domingo. João Ramalho também, a Rosângela Menezes, a Natália Rigg também. Ela colocou aqui, Luiz Cristiano Rigg, Libertação. Fabiano Henrique, Libertação, não entendi muito o que é isso. Alessandra Martins, bom dia também. Aí ela colocou Natália, Rig também. Eu acho que é todo mundo que está ligadinho, não sei. A Joélia Vasconcelos também, bom dia. Cris, um abraço, Cris. Aí está nos assistindo lá. O doutor Benedito Figueiredo, um bom dia a todos. O Carlinhos Camel, não tem importância ler essa mensagem, não. É, o Ed Moreno, bom dia, nobres amigos. Mandando um abraço para o Tião e para a Antônia. O Edson Andrade, a Gisele Lacerda também, lá de Itaberá. Ela, o Rivail e o Marlon Brando, né, mandando um abraço aqui para a gente. Lembrando que o Marlon Brando é o cachorrão dela lá, né? O cachorro. É... E participativamente, né? Parece que é médio, né? O cachorro, né? Ele faz psicofonia. Né? Psicofonia. O Daniel Mello, bom dia, amigos. É excelente tema também. O espiritismo deve, a ciência e o espiritismo devem andar juntos, apoiando um ao outro. A Marli Poraza, bom dia também. A Carmen Matarazzo, bom dia, amigos. É, abraço a todos, em especial ao Sebastião. O Oswaldo Barbosa também, bom dia família vivenciana, um excelente domingo. José Carlos Oliveira também, bom dia aos amigos vivencianos. O Valdeci, é uma pergunta, o Carinho faz. Sim. Depois, o Piero também está dando um bom dia aqui. A ciência e espiritismo andam de mãos dadas, um forte abraço para o Tião Varoto. O Forcato também está fazendo uma pergunta. O Jamil, bom dia. A Fernanda, ótimo dia, esse entrevistado é especial. Um amigo querido, abraços a todos. O Luiz Antônio da Silva, bom dia. Tema fundamental para reforçar a fé raciocinada. Célia Bila também, um bom dia. Ciência e religião devem mesmo caminhar juntos. Dona Marli, mais uma vez, bom dia. Ionice, a Gênesis é muito densa, difícil de entender, porque é ciência pura. É necessário um estudo detalhado e acompanhado de outras pessoas mais capacitadas para entendê-la. Concordo plenamente, Eunice. Se você frequentar um centro espírita, propõe lá para o pessoal do seu centro para implantar um estudo da Gênesis, né? Como a gente implanta aqui, estudo do Livro dos Espíritos, estudo da Gênesis, estudo do Céu e Inferno, que é um excelente estudo. O livro Céu e Inferno é fantástico. Fora de série. Quer falar de religião, entender religião dentro da doutrina espírita? Lê o livro Céu e Inferno. Estuda ele, né? Que é muito bacana e a gente não dá valor, porque o Céu e Inferno tem um nome pesado, mas é a justiça divina segundo o Espiritismo. Então ela explica todas essas coisas de anjos, demônios, deuses, paraíso, inferno, purgatório, todas essas coisas eles colocam lá pra gente. E depois traz exemplos das pessoas que estão nesses lugares, dos espíritos que estão nesses lugares. Eles evocam espíritos que estão nesse lugar para falar para a gente como é que é. Então, é um livro ao mesmo tempo teórico, explicando o significado do que a religião falou até hoje, e depois traz os exemplos práticos para nós. E a Gênesis é fora de série que ela coloca a Gênesis mosaica com a Gênesis, a Gênesis espírita e mosaica com a ciência junto. As três fazendo uma comparação com a outra. Agora, tudo eu concordo com você. Qualquer uma dessas obras é interessante estudar e não ler. E estudar, a gente estuda junto com um monte de gente também, né? Muitas pessoas juntas estudando para poder chegar a uma conclusão melhor. Nós terminamos o estudo do Livro dos Espíritos agora na casa da Marcela, demoramos quase 3 anos. Porque tinha dias que a gente ia ler uma pergunta e não saía daquela pergunta. Passava 1 hora e pouco e vinha embora com aquela pergunta só. Então, o estudo tem que ser assim, todo mundo conversando, discutindo, cada um colocando sua opinião e chegar no denominador comum daquele grupo. Isso não quer dizer também que seja o suprassumo, né? Livro A Gênesis, desculpa, só interrompendo rapidamente, o capítulo 6 é fantástico, né? Uhum. O livro inteiro é muito, muito, uhum, muito legal, mas particularmente o capítulo 6, que fala sobre... no tema o título é da época, né? Urografia, uhum, né? Que na verdade é a astronomia, vamos dizer, atual, né? É muito legal. Esse daí foi Camille Flammarion que passou as informações para Kardec, né? Muito legal, fora de série. Agora, tem que ser estudado, para ser estudado tem que ser com mais pessoas, porque a pessoa mais intelectual que a gente possa imaginar, ela pode não entender muitas coisas também. E às vezes é porque... sabedoria é diferente de conhecimento acadêmico. Sim. Então, nós vamos encontrar muitas pessoas que são PhD e não sei o quê, e uma pessoa que é analfabeta, só dela escutar, ela entende melhor do que aquele outro, né? E essa surpresa a gente tem muito nos estudos. A pessoa simples que está ali no cantinho, você está discutindo, daqui a pouco ela fala um negócio e fala: meu Deus, por que eu nunca tinha pensado nisso? E o Camille Flammarion foi quem escreveu A Pluralidade dos Mundos, né? Sim. Muito legal também. E muito era um estudioso, né? Na doutrina espírita, né? Foi um astrônomo francês, né? Tinha um observatório lá. Então, escreveu aí toda a parte da codificação da pluralidade dos mundos. Deus na natureza, foi ele. Numa edição, uma atualização desse livro, parece que ele coloca uma pulga na nossa orelha, né? A respeito do capítulo 6 da Gênesis, que ele fala que, na verdade, ele tinha alguma dúvida se realmente aquilo tudo tinha sido ditado por Galileu Galilei, ou se era o conhecimento dele que ele tinha colocado ali. É o lance da mediunidade. É, né? mas é um E a gente sabe hoje que tem essa... É um atestado de humildade, né? Exatamente. Porque ele simplesmente podia falar que era ele também. Pois é. Falar tudo é o cara mais importante. É Jesus que está passando para mim. É. Eu já vi gente ir embora do centro espírita porque nós questionamos ele dizendo que não era que o espírito que ele estava recebendo não era Jesus. Né? E ele garantia que era. Quando nós questionamos que não era Jesus, ele falou: vou embora porque só eu que estou certo. Vocês têm inveja de mim. Estou indo embora. É aquele outro caso que o rapaz recebia a mensagem de Jesus. Mensagem toda semana, mensagem de Jesus. Daí ele perguntava para ele: essa mensagem não está muito coerente com Jesus. É Jesus de Nazaré? Não, é o Jesus da Silva que morava. Era meu amigo. Mas o quanto não tem, né, nesses observatórios, né, astronômicos, né, de planetas, a mediunidade, né? A pessoa fala: não, eu sei que ali deve ter um planeta ali. Eu sinto que deve ter. Aí intuição, a pessoa passa a vida inteira estudando até encontrar um planeta ali. Eu acho que ele não está nem fazendo para encontrar, ele está querendo provar. Já está na cabeça dele. Né? Já está na cabeça dele. Imagina, a gente está indo hoje falando de planeta. Imagina na expansão ultramarina. Como é que o cara entrou dentro do navio e falou que do outro lado do mundo tinha Terra? Coração, entendeu? Pô, o cara entrou no mapa para morrer. Depois nós precisamos entrar. É fácil pra caramba explicar um negócio desse. Depois nós precisamos entrar na parte científica para o Tião explicar pra gente os satélites, qual a função do satélite, como é que o satélite sobe naquela distância toda. Porque eu estive na Paraíba. Eu e o Everaldo fazendo uma série de palestras lá, né? O pessoal, quando souberam que a gente era de São José dos Campos, eles falaram: nossa, a gente odeia São José dos Campos. Por quê? Porque lá tem um instituto lá que só fala que não vai chover ou vai chover, cria uma série de problemas pra gente aqui no sertão da Paraíba, né? E lá eles nem precisavam, que bastava olhar pro tempo e falar: vai chover. Mas não. Isso é lá em Cachoeira Paulista, né? Não é aqui não. Então. Era aqui, não é mais. Essa peixe a gente já... Mas, Jorge, eu acho que essa questão da mediunidade é um assunto, é um tema que a gente tem que estar sempre revisitando, né, nos nossos estudos, porque é uma complexidade. Outra coisa, a gente tem que saber o seguinte também. Quem falou que eu não sei mais do que é um espírito? Quem falou que você não sabe mais do que é um espírito? Então é isso que a gente tem que ver. Será que André Luiz e Emmanuel sabiam mais do que Chico Xavier? Entendeu? Então são questões assim que você fala: pô, se você for conversar com Chico Xavier e ele falar: Emmanuel está aqui, estou incorporado, estou conversando com você. Ah, não, o André Luiz está aqui, está incorporado, estou conversando com você. Não, é eu mesmo que estou conversando com você. Qual a diferença que ia fazer para a gente? Né? Talvez você preferisse até ele mesmo. Era você conversando comigo. Porque o conhecimento, o nosso conhecimento anímico, é fora de série. Às vezes você tá conseguindo acessar o seu conhecimento anímico. Então, com o cientista acontece muito isso que o Rodrigo falou. Às vezes ele está querendo provar, ele fala, ele já sabe que ele existe. Ele só está querendo provar, eu vou provar que ele está lá naquele lugar. Então, imagine a gente sendo espírito e você saindo do plano espiritual e sabendo, você vai ter que chegar lá e mostrar aquele planeta que está ali, ou aquele sol que está lá não sei onde, você vai ter que chegar lá e mostrar, falar, mas não dá para fazer, não. Você vai estudar, você vai fazer tudo e você vai provar que aquilo está lá. E o cara veio para isso, ele já vem com isso em mente. Esse é um dos preceitos iniciais da metodologia científica. Uhum. A gente tem que ter ou por estudo ou uma intuição, a gente tem que procurar alguma coisa. Uhum. Né? Tudo, o que né, você então? Está procurando? Você pega um músico, pô, o cara faz um... É intuitivo, a música está aí no ar. Eu lembro daquele... não sei o que era o som, não sei de quê, que é de um garotinho que era músico, era gênio da música. Um filme antigo. O Som do Coração. Ah, bonito esse filme. Fantástico. Uhum. E ele falava, ele mesmo falava no começo do filme, falou, todas as músicas estão no ar. Quem tiver mais capacitado consegue captar. E é assim que funciona a mediunidade. A música está aí no ar. Ela está passando. Se você tiver com o ouvido bem atento... você consegue captar. Tem que ter sensibilidade para isso. E o interessante é que assim, o cientista que vai fazer um satélite, né? Ele tem que prever o futuro, né? Porque aquele satélite ele vai ser enviado quando? Daqui 10 anos? E aqui, ele vai ter que funcionar por quantos anos lá no espaço? Né? E vai trafegar milhões, vai trafegar vários anos até chegar, por exemplo, em Marte, né? Uma sonda. Sonda. E aí ele tem que. Como que ele tem que funcionar até lá? Então, ou seja, a tecnologia que está passando hoje por Marte foi feita nos anos 70. E a única, imaginando que a única coisa que você consegue fazer, eventualmente, é fazer um upgrade do software embarcado, certo? Só isso, mais nada, né? Se o sistema de bordo foi concebido com essa facilidade, certo? Caso contrário, você não faz nada. O que você apronta aqui, lança, acabou. Porque às vezes leva, sei lá, 50 anos para chegar no outro planeta, aquela tecnologia que foi enviada para o espaço. Ou seja, a gente está fazendo uma tecnologia hoje que tem que funcionar daqui a 50 anos. Quando chega lá, você fala, meu Deus, se eu já tivesse naquela época que eu tenho hoje, aí eu consegui coisa melhor. Eu consigo conversar com os marcianos lá. Olha só, vamos terminar aqui. A Hortência Teca, né? Ótimo programa. Saudade do nosso grande entrevistado. Beijo, querido Haroto. Irmã da Antônia. Uhum. A Yara Lopes também aqui. Elida Silva, bom dia, amigos. É lá de Juiz de Fora. Desejo a todos uma ótima semana. Falou do aniversário da neta dela, Nicole. Viu, Carlinho? Sim, ok. A Bianca Varotto. Bom dia a todos. Gostaria que o Sebastião falasse um pouco sobre as galáxias, possibilidade de vida em outros mundos e como estão os avanços tecnológicos da humanidade para uma nova morada. Você fez a pergunta que o como é que é o nome dele? O Valdeci queria fazer. Tá aqui, né? Ó. Então, a Bianca não colocou pergunta, ela não colocou interrogação, mas é pergunta, né? Ela quer que você fale. Aqui hoje. Vamos esquecer disso, tá, Tião? Falar sobre isso. A Bianca é filha do Tião. Eu sei. Então, é um assunto muito legal mesmo. Ainda bem que a Bianca lembrou aqui. A Ronália, lá de Remanso, bom dia, irmãos, vivencianos, paz e alegria no coração de todos. Olha aí o Rodrigo usando a tecnologia do implante. Parabéns, meu irmão. Tá vendo o cabelinho dele como é que tá bonito? Aquele lá é implante, ó. O telhado dele ficou novo. Só plantar. Não é peruca, não, que hoje o pessoal também tá fazendo. Não, eles não chamam de peruca, chamam de prótese, né? Sistema capilar. E é muito legal. A gente tem visto aí passando, eu vejo uns vídeos aí do pessoal colocando. Que a gente chama de peruca, mas é um implante que fica grudado mesmo na cabeça, fora de série. Depois faz um corte bacana, ninguém percebe. Renova aí a pessoa 20 anos ou mais. Mas o Rodrigo não é implante, não. Não é peruca, não é prótese, não. O Rodrigo foi implante mesmo. Arrancou todos os cabelinhos do corpo e botou lá na cabeça. Ficou legal. Tem gente que acha ruim, só acha ruim. Só a injeção na testa que dói demais, né, Rodrigo? Tem que pagar por isso. Eu fui descobrir esse ditado. É de graça que a injeção na testa. Pergunta pro Rodrigo se ele quer uma injeção na testa de graça. Ele não quer. Ele chegou aqui, ele revelou que o médico pediu, pelo amor de Deus, não revela, pelo amor de Deus, o que aconteceu com essa injeção na testa. Porque quando o médico foi dar a injeção na testa nele, ele falou: isso, por favor, você não conta para ninguém. Foi. Porque quase que ele morre com a dor da injeção na testa. Aí eu descobri por que o pessoal fala isso. E eu não quero mais saber de injeção na testa. Né? Você se arrepende no meio, né? Uhum. Não, e é mais como o Rodrigo falou. Já está no meio, já O slogan diz que grátis, até injeção na testa, né? Mas o Rodrigo pagou por isso. Exatamente, ainda teve que pagar. Aqui, a Maura Russo, bom dia a todos. A Ieda Bastos, irmã do nosso Helder. E o Helder que fez aniversário também dia 9, né, Rui? O aniversário de desencarne, né? O Rui estava fazendo aniversário e o Helder estava partindo. O Aécio também tem uma pergunta aqui, o Carlinho faz depois. Sim. O Roberto Acamura Júnior, lá de Taiúva, São Paulo. A Claudinha Ribeiro, bom dia, amigos, irmãos vivencianos, um grande abraço a todos. A Miriam Yui também. A Brier, bom dia a todos. A Maria Aparecida, um feliz dia a todos. Ela está. Que está no ar. EMS, Mato Grosso do Sul, será? Isso. O Aécio tem mais uma pergunta, Claudinha. Falar sobre Jesus, ciência e doutrina é maravilhoso. Fico encantado ouvindo esse programa que me esclarece de muitos temas todos os domingos. Helene Silveira Trindade, bom dia, paz e luz a todos. Semana passada eu tinha mandado parabéns para você, a fofinha lá de Aracaju, viu, Rui? Opa! É raro o nome dela, era Helene, eu acho, aí chegou lá. Não sei se não falar direito, é botar de Helene. É Helene o nome dela. Até hoje eu não descobri se foi erro do cartório, né? Né, fofinha? Porque é mais fácil a gente chamar você de fofinha, nossa amiga. Grande abraço. A Antônia está aqui. Também a da Antônia também pergunta. Antônia, mais outra pergunta da Antônia. Aqui a pessoa aqui, Salmo 23 também pergunta. José Costa, bom dia, excelente programa. José Costa, mais uma vez. Tião, segundo informações é pergunta também. José Magalhães, bom dia, amigos. Jamil Lima também pergunta. Antônio Bess. Rodrigo, vamos fazer o seguinte. Vamos. O pessoal do WhatsApp tem algumas perguntas aqui também, mandando bom dia, né? O Oswaldo Barbosa, da Framan, tá mandando bom dia. O Ari Rangel tá falando da simplicidade contagiante do nosso convidado. Ele tem orgulho também de ser humilde, Tião. Né? Fico muito orgulhoso. O Carlos Henrique, da Tenda de Mamãe Maria, tá mandando um bom dia para todo mundo também. Ótimo domingo a todos. Obrigado, colega Sebastião, e a todos os trabalhadores. Tá mandando boas energias, que eu tô aqui como estagiário hoje aprendendo um pouco pro programa que vai vir daqui a pouco. A Marinette tá mandando bom dia. Gostaria que comentassem sobre a nova descoberta da ciência sobre genes diferenciados em médiums. O Sugai. Seu Sebastião acredita que o aparelho que o Chico Xavier previu para falar com os desencarnados deve usar qual tecnologia? Quântica com manipulação de qubits ou radiofrequência? Qual seria mais promissora? Uma boa semana a todos também. Luiz Amigo Chico Xavier está mandando um bom dia a todos daqui da equipe. Desejo a todos, eu sou o Sebastião, paz e sabedoria do nosso Cristo Jesus em um tríplice e fraternal abraço. Opa, tá tudo justo e perfeito aqui. Lá da caravana Fraternidade Espírita de Aracaju, né? Esse do Marcos Gaio Gama, é muito legal essa pergunta, porque eu acho que ela viabiliza o que vai ser um dia... A comunicação entre os espíritos. Porque eu acredito que a computação quântica, ela é essencial para poder conseguir processar os pensamentos. Porque é tanta informação, é tanto dado, que a computação convencional não é capaz de processar tantos dados, tantas informações. Então eu acho que sim, que a computação quântica, né, que seria o qubits aí, né, que ela funciona de uma forma diferente do CPU, né, que não é bytes, é qubits, que é bytes quânticos, é o que vai ser promissor aí para poder um dia viabilizar. Eu acho que tem três estados da arte aí para superar. Uma é essa, do processamento, a outra é da antena, da comunicação, e a terceira é do software, né? Porque não adianta só ter um computador capaz de processar, mas qual é o codec, qual é a codificação que vai transformar aquele pensamento em texto, imagem, áudio e vídeo, né? Então falta ainda esses outros dois estados da arte aí para serem superados. A computação quântica, né, ela se baseia basicamente na teoria dos quântums, né? E é bastante diferente de tudo que a gente conhece até então, né, Rodrigo? O Rodrigo, que é especialista na área, sabe bem dessa questão. Porque tudo acontece basicamente que é instantaneamente e não existe o tempo, né, necessário para se processar uma informação, é infinitamente menor, dado essa topologia, essa arquitetura, né, desse conceito que se traduz, né, até então é um conceito, tá certo? Mas a gente precisa materializar, já tem protótipos, né, que estão funcionando, mas tem um caminho grande a ser trilhado ainda, principalmente nesses aspectos que você mencionou, quer dizer, porque não basta simplesmente processar a informação, eu tenho que transmitir e receber, né? Rodrigo, vamos no intervalo? Vamos, senão daqui a pouco vamos intervalo. Na 9h20 já. vamos no intervalo, que senão a gente fica aqui falando por dias e horas, né? Mas também tem a transcomunicação instrumental, né? Que já veio aqui o pessoal falar sobre isso, que é usar da TV e do rádio para tentar captar os pensamentos. Na realidade, não é tentar, não. Existe mesmo, né? É possível, mas é muito arcaico ainda, né? Não é, acho que não é o caminho, em termos já de... Já foi um caminho, né? Foi um caminho. Mas é um caminho que exige efeito físico. Efeito físico, ele é, além de ser raro, exige tanta energia só para mudar uma frequência. É isso aí, né? mas por exemplo, a pessoa onda, não, né, se materializa... É isso que a gente tem que ver. Ou seja, exige muita energia para o resultado ser muito arcaico. Mas quantas vezes Tomás Edison testou para poder fazer a lâmpada acender? Exato, é um processo, eu concordo. É um processo, mas não é. Eu acho que é o fim, né? Eu acho que é esse caminho mesmo da computação quântica e novas formas de captação aí, como a replicação da pineal, né? São cristais piezoelétricos, né, que transformam em eletricidade e vibrações tem seu, né? Em eletricidade. Exato. Acho que a gente ainda está longe ainda de conseguir replicar uma pineal ainda, né? Mas é o caminho, né? Vamos lá com a música Revelação. Grupo Castelã. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Jesus é o guia da humanidade, que o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade. Acredita no amor sublime, acredita na liberdade, mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. Não tem dogmas nem rituais, não usa cigarros, bebidas, velas ou cristais, não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais, não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. Esta dor doutrina respeita qualquer religião. Tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Ciência, filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o nosso grande companheiro aqui de trabalho, o engenheiro Sebastião Varotto, mais conhecido como Tião Varotto. Comentar, Rui. Ele, desde 1982, ele é funcionário do INPE na área de controle de atitude, arquitetura, mecânica, engenharia de sistema do satélite. Nossa, quanta coisa! Só uma pergunta, por curiosidade, o que acontece quando aquele foguete vai ser lançado? Forma aquele fogo em volta do foguete para ele subir. O que, que é para dar aquela propulsão, para dar aquele... O que, que é isso daí? Pois é, Silvio, esse é o maior problema associado ao lançamento de artefatos para o espaço, né? A gente tem, graças a Deus, ativa ainda, né? A lei da gravitação universal dos corpos, né? Que essa é uma força de atração massa a massa. E o foguete carregado, né? Ele pode pesar até centenas de toneladas, ou dezenas, né? E aí o que acontece é o seguinte, existe uma força muito grande que atrai o foguete para a superfície da Terra. Né? E aí o pessoal que estuda foguetes e tal, criaram essa questão de fazer então em módulos. Tem um primeiro estágio, que chamam de estágio, tem um segundo estágio, um terceiro estágio, assim por diante. À medida que o foguete vai subindo, os estágios que são descarregados, né, ou como o propelente é queimado, ele se descola da aeronave, do resto que sobra ainda carregado de combustível, né, para ficar mais leve. E aí é uma questão exponencial. Cada vez o foguete está mais alto e essa força de atração ela decai com o quadrado da distância. Né? Ou seja, à medida em que o foguete vai subindo, a partir do zero, que é a crosta terrestre, cada metro, a força vai diminuindo com o quadrado dessa distância com que o foguete está se afastando da Terra. Então, à medida que ele vai subindo, ele vai ficando menos atraído pela Terra e vai ficando mais leve. Então, tem dois fatores aí que acabam diminuindo essa força de atração. E aí, ele vai sempre acelerando, atingindo até perto de 7.000 quilômetros por segundo, 8.000. Por segundo? Isso, é uma velocidade bastante alta. E aí acaba sendo acontecendo a injeção na órbita, né? O foguete é guiado direitinho, então um sistema de controle que guia, mas esse fogo é o necessário para criar a propulsão para fazer ele sair, decolar, né? Eu pensei que o foguete, quando fosse subir, ele subia em linha reta. Não é em linha reta, né? Ele entra na órbita. Isso, ele sobe em linha reta até uma determinada altitude, e aí ele já vai se inclinando para chegar na órbita pré-especificada. E vai girando. Isso, E aí depende do tipo de satélite, né? Ou seja, qual a carga útil que está sendo levada pelo foguete, a órbita pode ser da ordem de entre os satélites espiões, né? Eles estão, a órbita é bem mais baixa, tipo 500, 400 quilômetros de altura, né? A atmosfera nossa, daqui do planeta, tem 14, 15, 17 quilômetros só. Quando, só saiu, quando, uma saiu casquinha. Da, quando saiu da atmosfera, acabou a força de atração da Terra? Acabou? Não, sempre vai ter, Jorge, sempre vai ter. A força, essa força não acaba nunca, ela vai decaindo com o quadrado da distância. Então, quer dizer, quanto mais distância está, quanto mais distante estiver, o artefato é menos atraído para o corpo em torno do qual ele está girando. Tião, a gente vê muito em filme, talvez se a gente conseguir ilustrar melhor para os nossos vivenciando, a gente vê muito em filme quando os astronautas saem fora da nave e fica lá, ele tá voando lá fora da nave. Mas quando dá um problema, ele some, ele sobe. Então, na realidade, a gente não sabe se ele está subindo ou se ele está descendo, né? Aquilo ali, porque é alguma atração que está chamando ele. De repente, ele pode estar voltando para a Terra, digamos assim, entre aspas. É, pode ser, né? Outro corpo celeste lá que tem, que tem a força que está puxando aquele local. Eu assisti um filme, não sei como chama, me esqueci o nome agora, mas o cara, ele colocou o traje espacial e vai para fora da aeronave. Que ele tinha que fazer alguma coisa lá, não sei, não lembro direito o que é. E aí ele vai amarrado num cabo, né? Mas aí ele se solta desse cabo. E aí fica a deriva, né? Então a aeronave fica, ele fica próximo da aeronave, porque eles estavam com a mesma velocidade, né? Eles ficam mais ou menos próximos. Mas para se locomover no espaço, você precisa ter empuxo. É a única força ali que faz com que você troca de massa, né? E aí ele não tinha nada, eu tinha acabado a energia do traje espacial, porque o traje espacial tem lá um sistema de gás, né, que permite, você injeta gás para lá, para cá, como se fosse um joystick desses de videogame das crianças aí, e você vai navegando. Então ele usa o próprio oxigênio que ele respira, ele faz um furinho, né, na luva, e se comunicando com a pessoa lá dentro da aeronave. Ah, eu vou fazer aqui, vou... E aí ele usa o próprio oxigênio que ele respira... Para impulsioná-lo. Aquele negócio acaba dando certo, porque é filme, né? Outra coisa também interessante. Na Lua, a gente vê que o pessoal pula lá, né? Porque lá não... Aqui a Lua não tem gravidade. Então é a Terra que está puxando ele? Não, é a gravidade da Lua mesmo. A força da gravidade sempre atua em parceria, entre dois corpos, ou entre vários corpos. O que acontece é que, como a Lua tem uma massa muito menor que a Terra, a atração que ela exerce sobre os corpos é menor. Então, por isso que lá o pessoal anda meio que em câmera lenta, pula, demora para cair. Tem vontade de ir na Lua só para fazer aquilo. Parece gostoso, né? A gente que tem problema de joelho, provavelmente lá não vai sofrer nenhum impacto muito forte. Não, mas eles têm mostrado aquele casal que está lá no espaço. Ah, é. Estão voltando agora, né? Dia 19 estão voltando. Está voltando? É. Conseguiram resgatar o... Foi uma nave dos Estados Unidos para lá, para trazê-los de volta, não só eles, outros, né? Acabaram passando quase um ano, né? Foram para ficar alguns meses e ficaram bastante tempo. Eu vi uma reportagem que o repórter comentava que, na verdade, o pessoal disse que eles ficaram presos, etc. Pafurado. Quanto mais tempo eles ficarem lá, melhor para eles, assim, do ponto de vista científico. Porque esses caras ficaram trabalhando, tinham o que fazer. Envelhece menos? Parece que tem algum impacto na... Aquela teoria dos gêmeos, né? Tem algum impacto na questão, como fala? Orgânica, né? Não é aconselhável ficar muito tempo, porque parece que a ausência da gravidade, lá tem uma gravidade muito menor, né? Tanto que quanto mais próximo à gravidade, o tempo passa mais rápido. Quanto mais longe da gravidade, o tempo passa mais devagar. Teoricamente, eles ficariam lá, vão voltar mais novos do que estariam se ficassem aqui na Terra. Ou seja, o tempo para eles passa de uma forma mais lenta do que para nós, né? Então, não, os efeitos, né? O tempo é o tempo. Vamos para as perguntas. Vamos fazer as perguntas. E o que eles ficam comendo nesse tempo? Ah, eles levam uma dieta, acho que é liofilizada, que fala, né? Tem pouca água e é medido, né, direitinho. Aquele filme do Perdido em Marte. Perdido em Marte. Ele planta as coisas isso, lá. É. Então, aquilo lá tem um certo romantismo associado, mas é uma coisa, se a gente levar ao extremo, é possível, né? Uhum. É possível. E para ir no banheiro, essas pois coisas. Pois é, tudo né, feito vamos compatível. Lá, tem muitas perguntas. Vamos. Quais perguntas? O Valdecir Brau tem uma pergunta para você, John. Será que podemos dizer que a ciência terrestre sempre vai avançar e se aprimorar, ou seja, sempre se modifica e cada vez mais se aproxima do Deus verdadeiro e que a nossa mente consegue compreender? Eu acredito, porque nada né, nesse nosso plano, né, aqui, e mesmo no plano espiritual, é estático. As coisas são dinâmicas e a evolução, somos fadados a evoluir. Essa é a nossa finalidade. Né? Aqui, a reencarnação, nós como os espíritos, acreditamos que reencarnamos para evoluir. Não podemos deixar de aproveitar a oportunidade de estarmos aqui e procurar a evolução. Então, eu imagino que sim. Quer dizer, depois de algum tempo, pode... Como o Jorge comentou, pode demorar bastante, mas o final da. Quer dizer, o final, daqui a algum tempo, o que vai acontecer é basicamente a evolução né, moral e científica como um todo. A civilização, a humanidade vai estar. Tá, a gente vai estar, tá, então, aí passando para. De regeneração para uma situação mais confortável. Legal. O Carlos Falcato tem a pergunta. Existem centenas de casos sugestivos de reencarnação. Existe algum caso que prova a não reencarnação? A não reencarnação, eu acho que não existe nenhum caso. Mas para quem não acredita né, na reencarnação, até mesmo os casos que provam a reencarnação, a pessoa não acredita. Então, para quem não acredita, é a verdade dele, né? A gente acredita que tenha. Então, a gente tem que se preocupar, ou se vale a pena se preocupar com isso, porque não deve ser mais uma preocupação nossa, porque a gente acredita né, nesse fato, divulgar e mostrar que esse processo é um processo que a gente não tem como fugir. É assim que acontece. Né? A gente reencarna e tem que aproveitar essa nossa melhor... versão de nós mesmos, que é a atual, certo? E fazer o bem, procurar evoluir. Né? Carlinho, é a da Bianca agora. A Bianca Varoto diz: bom dia a todos. Gostaria que o Sebastião falasse um pouco sobre as galáxias, possibilidade de vida em outros mundos e como estão os avanços tecnológicos da humanidade para uma nova morada. Pois é, Bianca. Vou te recomendar que você leia a Gênesis. Né? A respeito das galáxias. Né? Não existe vazio, né? Não existe vácuo, assim, não existe o nada, o nada não existe. Certo? Sempre vai existir alguma coisa ali. Então, dado os nossos mecanismos né, de observação, atual, com os telescópios embarcados em satélites, né? Tipo Hubble e outros, o James Webb, enfim. Esses telescópios estão cada vez revelando né? Ainda mais detalhes de um mundo que a gente né? Nem sabia que existia, uma parte do universo que a gente não sabia que existia. Então, as galáxias estão aí, né, nós moramos numa, que é uma galáxia relativamente pequena até, e os telescópios, os cientistas já demonstraram que, inclusive ela chama Via Láctea porque tem um aspecto leitoso, olhado sob o ponto de vista dos telescópios, lá na época do Camille Flammarion, um pouco depois, né, foi o primeiro telescópio bem grandão que foi feito, tinha uma... O tubo, né, a lente de saída lá do telescópio era quase 2 metros de diâmetro. Eu tive lá conhecendo. Pois é, então, né, Rodrigo? Muito um negócio legal. Fantástico, né? Uma coisa daquele lá feito em 1800. Hoje ali perto de Paris, na cidade de baixo de Paris, Joseville, continua o telescópio está lá. O mesmo telescópio. Eu vi uma foto que você mandou uma vez para o Antônio, você sentadinho lá. Aquele mesmo, na posição mesmo que Camilo falou. O telescópio que foi lá, inclusive Dom Pedro II esteve lá na inauguração. É. Teve lá. E é interessante, porque você fala de uma tecnologia de 1887, né? E aí isso foi embarcado num satélite enviado para lá, que era o Hubble, né? Isso. E quando que o Hubble foi feito, fabricado, por exemplo, mais em 70, 80? Ou é, o 90, James Webb, por exemplo? O James Webb já é mais novo, né? É de uns 5, 6 anos atrás. Então, que vai ficar lá por muito tempo e com tecnologia que... É, a tecnologia mudou, a grande questão, a sensibilidade, né? A qualidade dos espelhos, das lentes, quer dizer, tudo isso foi sendo melhorado ao longo do tempo. E o fato de não ter, essa é a grande vantagem, vamos dizer assim, esses telescópios estão colocados num lugar onde não tem atmosfera, né? Então eles conseguem ver muito mais longe, né? Que no, existem telescópios importantes hoje na crosta, aqui no nosso plano terreno, existe um conjunto de telescópios. Nós temos aqui no Brasil alguns, né? Mas existe um projeto chamado ALMA, que fica no Atacama, no Chile, né? É um conjunto de, acho que, não lembro exatamente quantos, são telescópios potentíssimos. E lá no Atacama tem uma condição ambiental bastante favorável à observação astronômica, porque é um ambiente seco e limpo ainda. A atmosfera ainda lá não está poluída por causa da altura, é muito alto. Então, esse projeto ele tem observado, né, não tão longe quanto foi o James Webb, né, mas ele tem contribuído enormemente. As pessoas ficam morando lá durante algum tempo. Os pesquisadores vão para lá e ficam lá desenvolvendo sua pesquisa. Tal. Eu acho que é uma parceria dos Estados Unidos com o Chile. Tião, mas a Bianca fez a pergunta dela composta, né? É, sim. Ela está falando aqui. E a possibilidade de vida em outros mundos? E existe também avanço tecnológico para a humanidade ir para outro lugar? Então, a possibilidade de vida em outros mundos, a gente sabe que existem, né? Os outros mundos são habitados. Não com a nossa constituição física, né? É compatível com aquele mundo. Uhum. Né? Tanto é que, entre outras coisas, a gente não consegue trazer coisas entre mundos em função disso, das particularidades de cada um, cada mundo. Né? Então, provavelmente, os espíritos encarnados num determinado mundo não conseguem ficar migrando de um mundo para o outro, porque até nisso, Deus é perfeito e maravilhoso, né? Ele é constituído adequadamente para aquele mundo. O próprio perispírito, né? Exatamente. Quando a gente, por exemplo, existe as migrações de espíritos, por exemplo, no sentido assim, ascensão, né? Sim. Então, quando a gente desencarna, enquanto... de repente você não volta mais à Terra, você pode ascender. Se você for ascender, seu perispírito aqui morre também. Eles vão construir outro perispírito naquele lugar que você chegar. Então, não é compatível. É como se pegasse essa bagagem adquirida, mas a bagagem não se perde. Não, porque está, né, no espírito, está na essência. Exatamente, né? A essência. Então, daquela essência é feito um novo perispírito naquele outro lugar. Adequado àquela constituição física daquele planeta, daquele local. Porque o perispírito é semimaterial. Né? É. Ele não é imaterial. Imaterial é só o espírito. Imaterial porque a gente não conhece outra coisa, né? Mas o perispírito é semimaterial. E, assim, existe assim, uma ideia da humanidade já de saber, ó, qualquer hora a gente pode ir para tal lugar. Essa é a preocupação atual, né, das potências, né? China e Estados Unidos, basicamente. A Europa tem só estudos teóricos envolvidos, mas a preocupação é essa, é tentar... Aí vai precisar fazer uma máquina de ar, porque nós precisamos ainda de respirar, né? Uhum. O ser humano, que moramos aqui no nosso planetinha. Mas existe essa preocupação de chegar a Marte e vão fazer uma base na Lua para essa finalidade. Esse é o estudo que a NASA, os Estados Unidos, está né? se preocupado. Descobriram isso, água lá em algumas crateras lá do lado. Que tem negro, água, né? tem oxigênio e hidrogênio. Então, então é possível. Que o oxigênio é H2O. É possível fazer a hidrólise, né? Pega a água, quebra e gera hidrogênio e oxigênio. É. Tião, aí vai, eu vou complementar a pergunta da. Pergunta da Bianca, né? Informação da Bianca. E quanto a outros universos? Pode ter essa possibilidade? Já se aventa essa possibilidade? Então, a questão do universo aí vai, cresce um pouco, né? É mais abrangente. Aí a gente vai lá na Guerra nas Estrelas, que o pessoal fica migrando, chega até a migrar, né? De um universo para o outro. Existem aquelas máquinas que se desmaterializa aqui, desmaterializa lá. Então, aí sobra esse problema, né, Jorge, de como eu vou de um lugar para o outro e esse lugar ser muito diferente, né? Teria que mexer, eventualmente, na constituição daquele ser, daquele, né, no, mesmo que não tenha corpo, não sei. Eu acho difícil, quer dizer, é um passo ainda muito maior a ser dado. Né? Mas existe, assim, na cabeça dos cientistas isso também? Existe isso? Você já ouviu alguma vez falar? Parece que eu já ouvi falar que... na possibilidade de ter outros universos, né? Não, o pessoal que estuda essa parte de... Mas é mais ligado a... Quer dizer, acho que é ligado à ufologia, certo. Né? Então, eles ficam sempre preocupados com isso, porque se por acaso o cara tem uma intuição e tem um... lhe é revelado, né, uma situação que ele consiga... vislumbrar como seria isso, pô, ele provavelmente ganharia o prêmio Nobel, né? Então, mas eu não conheço assim, se existe algum estudo efetivo, né, nesse contexto. Vamos para a pergunta do Aécio? Vamos. O Aécio pergunta: a ciência, anos atrás, bateu o pé afirmando que o átomo não se divide. Hoje, a mesma ciência afirma que ele pode ser dividido. Será que daqui a algum tempo a robótica fará robôs com emoções? Aécio, bom dia, meu caro. Eu acho que até já tem isso, né? Eu acho que existe aí um estudo do Japão, né? Colocando emoções nos seus androides, lá nos seus robozinhos, né? Porque a gente vê o robô como sendo aquela maquineta e tal. Mas hoje em dia já tem robôs que interagem por cuidando, né, de pessoas que precisam de ter uma assistência e não tem ninguém para cuidar, enfim. Existem funcionalidades que os robôs estão assumindo em países que se preocupam com essa... com essa assistência, né, às pessoas. Existem, eu acho que provavelmente sim, os robôs vão ser, daqui a pouco nós vamos ter provavelmente impressoras que vão emitir cheiro, sabor. Hoje em dia tem coisas impensáveis, né? A gente tem impressoras 3D aí que imprime com ligas metálicas, você consegue fazer peças complicadas, geometrias complexas para carros, para foguete, avião, né? Simplesmente chama manufatura aditiva, quer dizer, você cria a peça do nada fazendo uma impressão 3D daquele artefato. Então você projeta a peça, dimensiona, não sei o quê, faz um desenho, né? No CAD, no software de desenho. E a máquina lê aquele desenho, ela tem um software aplicado que faz essa compatibilidade e sai imprimindo, sai construindo aquela peça. Então, com cavidades, com geometrias as mais absurdas possíveis. Aquelas bolinhas que, acho que é em Duke faz, né? Coloca uma dentro da outra, dentro da outra. Os russos fazem as matrioscas, né? Que são aquelas bonequinhas. Mas os hindus fazem umas bolinhas, que fica uma dentro da outra, assim. Isso aí dá para fazer na impressora 3D. Tião, assim, a gente está falando de... Nesse caso aí você falou de o aprimoramento da ciência da computação, né? dessa tecnologia. Agora, com a inteligência artificial, a gente está vendo um avanço tão maluco que a gente já está se perdendo, né? Eu queria saber da possibilidade do próprio sistema se aprimorar, sem, independente da gente. Porque tudo que nós falamos até agora, a mão humana está por trás. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. A ideia está na cabeça da gente, não na do computador, né? Agora, a possibilidade do computador, com todas essas informações, ele mesmo fazer uma curva lá dentro e falar, eu vou criar as coisas. Isso. O que você acha? Essa é uma boa questão, né? Uhum. Atualmente, a gente vê que, mesmo né, com essa inteligência artificial, as coisas que estão aí, ela responde bem a perguntas inteligentes. Né? Então, quer dizer, o Rodrigo colhe, por exemplo, informações maravilhosas da inteligência artificial porque ele pergunta adequadamente e aí o retorno vem. E agora, a gente imaginar né, que um software, um ser né, computacional vai ser capaz de se auto melhorar, vamos dizer assim, né? Tem algumas complicações aí, ele teria que ter a capacidade de pensar, porque o computador em si, ele faz aquilo que um algoritmo está tá prescrevendo ali, né? São linhas que estão... que alguém fez. Só que o que eu estou perguntando é coisa do Exterminador do Futuro, né? Isso que eu estou perguntando. Tem um filme... Ela tem o Machine Learning, né? Aprendizagem de máquina. Então ela vai aprender... A gente teve umas experiências... A alterar, né? A gente teve umas experiências interessantes com relação a esse DeepSeek aí, né? A gente instalou lá e... Uma das coisas complicadas para a gente é a iteração da dinâmica de um painel solar com o corpo do satélite. Porque o painel solar é muito flexível, grande, e o corpo é uma massa mais concentrada, mais bem comportada, né? Então existe um modelo que a gente usa, que a gente fez, a gente desenvolveu, né, um modelo que acopla essas duas coisas, para a gente ver exatamente na determinação da atitude, que é a orientação do satélite no espaço, como ela é influenciada pelo movimento do painel. É a orientação espacial, basicamente. Uhum. Então o painel solar ele fica virando, e tem um motor que faz ele virar. Ação e reação, o painel solar vira para um lado, o corpo do satélite quer girar para o outro. Tá? Então existe o sistema de controle do satélite que compensa essas coisas. Então existe um modelo acoplado, uma coisa com a outra. E depois de várias páginas de equacionamento, e Lagrangiano e não sei o que, enfim, coisas que a gente usa, chegamos lá no modelo acoplado. Aí um amigo que trabalha com a gente falou assim, eu vou tentar ver se a inteligência artificial faria isso. Aí ele foi instruindo o negócio. Tá? Olha, é um satélite, é um corpo central... com tal propriedade de massa, tal inércia, tal isso, tal aquilo. E tem um painel que é de tal tamanho, não sei o quê, com tal inércia, com tal massa, com não sei o quê, não sei o que lá. Calcula a atitude. Qual é o modelo, como eu relaciono essas duas coisas? Qual é o modelo acoplado, certo? Como eu junto essas duas coisas? Depois de várias tentativas, veio a solução que a gente tinha encontrado. Ou seja, aquilo que vocês levaram dias para fazer, ela fez em segundos. O negócio conseguiu fazer. Não foi segundos porque a gente não estava... As perguntas corretas. Certos. Exatamente. Ou seja, se ela não tivesse os inputs certos, eu nunca chegaria no modelo. Enfim, existe uma capacidade, vamos chamar de intelectual, se a gente pode dizer isso, implantada dentro desse negócio, porque não é só busca ele busca informação e consegue modificar ela, porque esse modelo acoplado não está lá dentro, ele não pediu uma coisa que ele já tinha, ele fez. Ou seja, ela é generativa. Né? Generativa. Essa porque ele a inteligência gerou, artificial sempre exatamente. Existiu. Né? As redes neurais sempre existiram, machine learning, não sempre, mas há muitos anos. Sim, a partir de um determinado... Mais de 20 anos existe isso, pelo menos. Existe. A grande novidade aí é a questão da generalidade. Ela está gerando um novo conhecimento, com base em informações depositadas lá. É impressionante, é uma coisa... Então, quer dizer, eu ia comentar do filme chamado Jogos de Guerra, que lá também tem uma máquina, que é um computador, né, que começa a brincar entre, naquela época, a Guerra Fria, etc, etc, Rússia, né, que não era Rússia, era União Soviética e Estados Unidos. Começa, ela começa a criar vontade própria e começa a estabelecer uma guerra, por pouco que não acontece uma tragédia, né? Como é filme e tal, no final das contas, ainda bem, conseguem de alguma forma desligar a máquina. E aí tudo é, se estabiliza. 83? É, muito antigo, né? Você nem era nascido, né, Rodrigo? Não. É, é igual o Tron. Tron também, né? Um filme antiguíssimo que, é, dessa mesma época, hein? Que mestre. Ou seja, vai ver, tem mais de 30 anos inteligências artificiais. É. Né? Já se tinha, é isso que a pergunta menciona, né? Quer dizer, é, o negócio não é, não é estático, é, tem uma, né? E a gente está vivenciando atualmente uma aceleração disso aí, no meu ver, né? Se a gente imaginar que há, sei, 30 anos, 40 anos atrás, uma linha telefônica custava, você tinha que entrar numa fila para comprar um plano de expansão e não sei o que, não sei o que, hoje em dia, poxa, a gente tem na mão, né, um computador. Né? Qualquer telefone celular hoje é muito melhor, muito mais eficiente, potente do que foi o computador que o INPE usava na década de 80. Né? Uma sala inteira. Né? Exatamente. Então as coisas estão num crescente. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque nem sempre somos falíveis. Mas certo? Tudo vem de lá para cá, né, Jorge? É, então se tem lá, aqui, é mas porque tudo, lá de lá já tinha. É, mas a partir da hora que coloca. A utilização que são elas. A partir da hora que coloca na mão da gente, aí é para responsabilidade nossa, né? É. É, a energia atômica é isso, né? Um bem para a humanidade, mas a gente sabe o que ela faz. Pois é. Então, e o ser humano é maluco mesmo, é só você ver aí. Parece que os malucos eram antes, agora a gente olha por aí e você está vendo muito mais gente, muito mais maluca. Tem coisa que não. Tem coisa que fura a autorização de Jesus, né? Tem coisa que foi a autorização de Jesus. Tanto que muitas coisas, que, até atômico, que foi nessa época da guerra, você fala que a guerra não é uma coisa ali que... aí a gente fala assim, ah, tudo tem autorização de Jesus, então a guerra também tem que ser autorizada por Jesus. Não, não é isso. Ou seja, tem coisa que acontece sem autorização dele. Não, mas ó, existe a lei da destruição. Ah, né? Isso, a lei da destruição é uma lei. Sim. Ela está lá no livro dos espíritos. Dentro das leis que estão lá, a lei da destruição é uma. Sim. Agora, como é que seria? O mal é necessário, também é bíblico. Ai de quem, né? A quem agora, que eu fizer. Você vai fazer isso que jeito? Você se põe na condição de Dom Pedro II, quando estava como imperador aqui, como enviado de Jesus aqui no Brasil. E o Paraguai decide invadir o Brasil, sequestrar o governador do Mato Grosso e iniciar uma guerra contra o Brasil, ele não vai se defender? E foi destruído. Então, na condição de governador, não quer dizer que você tem controle 100% de tudo que acontece na Terra. É isso que eu tô querendo dizer de claro, Jesus. Claro, o livre-arbítrio é respeitado até por Jesus. Jesus não acaba com o livre-arbítrio de ninguém, então, não. Ou seja, não, muitas tecnologias. E eu acho que a da atômica é uma delas. Na minha falando Rodrigo, eu acho que é uma das tecnologias que veio sem autorização de chegou na Terra sem autorização. Eu não acho, não, porque o uso dela é fora de série. Fora de série. Eu não acho, não. Eu acho que qualquer coisa que chega na Terra é autorizada. Existem umas burlações, né? A gente vê em alguns. Mas eu falo assim, a bomba atômica, vamos dizer assim. Claro. Então, talvez a tecnologia atômica. Claro, a espiritualidade superior não pode ter autorizado você criar alguma coisa para destruir os outros. É, isso é o viés humano, eu acho. Exatamente. As nossas imperfeições. Ou até extraterrestres, né? Vindo também, porque há muita coisa. Eu falo assim: tem a gente não vive sozinho no mundo. Né? A gente não vive sozinho numa Terra, com milhares, bilhões e bilhões de planetas aí. E essa em relação aqui, a gente sabe que tem que passar por autorização de Jesus para vir aqui. Tem alguns que entram sem autorização. E isso a gente escuta muito falar, por exemplo, nos Estados Unidos. Deles serem abduzidos, e autorizar eles serem abduzidos por extraterrestres não federados, ou seja, que não respeita as Jesus, né, as normas de Jesus, e por troca de tecnologia. por troca de tecnologia. Que aí é um ponto interessante. Por exemplo, a bomba atômica. É. Então, a tecnologia da atômica mas aí a gente já está fugindo da ciência como prova, né? Então, o que acontece? A gente sabe de todas essas possibilidades, a gente até acredita nessas possibilidades. Agora, a ciência não pegou e mostrou para a gente ainda. Sim. Por isso você chega para o cientista... Da mesma forma que não mostrou a reencarnação. Você chega para o cientista e pergunta para ele, existe ser de outro planeta? Né? Ele vai falar que pode ter, mas ele não fala que tem. Sim. A reencarnação existem fortes indícios, né? Indícios, né? Ou seja, mas não, também a ciência hoje não chegou ainda, Rodrigo, mas é diferente. Uma coisa é diferente da outra. Porque a reencarnação ela é pesquisada. O livro do Benergy lá tem 3 mil casos de reencarnação. Ou do Ivan Stevenson. É provado ali. Tem gente que não acredita, tudo bem. Mas é provado. Porque no dia que o cientista. E quem provou a reencarnação é cientista espírita, digamos assim. Que a ciência é falha, né? Nesse claro. Aspecto. Mas se você pegar na ciência mesmo. É atrasado. Né? E falar, existe um ser de outro planeta? Existe. Então mostra para mim. Ah, eu não posso mostrar. Não, agora a reencarnação eu posso. Sim. Só para complementar. Mas eu digo assim: a ciência falha, não dá para a gente tomar que é só porque a ciência não provou ainda que existe alguém. Claro, com certeza. Mas eu estou falando: a gente sabe que existe, mas não consegue provar. Isso que é diferente. Tião, você ia fazer uma observação? Eu ia comentar, só para fechar a pergunta, a resposta das observações que o nosso amigo Aécio fez, a gente poderia recorrer à pergunta 22 do Livro dos Espíritos, logo lá no comecinho. Define-se geralmente a matéria, o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, isso é exato. Né? Então, quer dizer, dado nosso entendimento das coisas, é assim que acontece. No entanto, né, o que a gente tem? A gente tem, ele mencionou do átomo, né? A gente tem hoje os neutrinos, né? São subpartículas atômicas. E essas partículas, apesar de serem matérias, a gente não consegue vê-las. A gente não consegue, elas nem têm interação com a gente. Partículas do espaço profundo que atravessam a Terra também são partículas, é matéria. Passa pelo nosso corpo, passa, e a gente também não sabe que está sendo bombardeado por essas partículas. Então, a ciência é dinâmica. Não existe nada estático, e à medida que a gente vai evoluindo, vai sendo nos dado a capacidade de interpretar e melhor entender os fenômenos. E aí a gente consegue entender coisas que no passado eventualmente a gente não entendia. Então, essa questão do átomo, né, muito bem você lembrou, hoje a gente entende que existem essas subpartículas, coisas que na época em que o Kardec fez esse, né, o Livro dos Espíritos, a gente não tinha. Tem uma pergunta do Ari também, que já faz tempo que estava. Tem a segunda do Ari. Do Ari, a gente tem aqui a do Ari, ele pergunta aqui: assistimos hoje no Brasil e no mundo uma corrente anti-ciência, negacionista, que muitas vezes causa retrocessos inomináveis. Na pandemia e no caso das vacinas, isso ficou muito patente. O que o irmão pensa sobre esse terraplanismo científico tão em voga hoje em dia? Abraço fraterno, um bom domingo a todos. Ari, um abraço aí. É complicado, né? De novo, eu acho que tem a ver com o nosso pequeno entendimento da nossa ocupação aqui no planeta, né? Depois de tudo que foi feito, depois de tudo que foi falado, depois de tudo que foi demonstrado, né? A gente voltar a achar que a Terra é um disco, fala sério, né? Então, plana, né? É um disco, né? Quer dizer, um negócio, uma superfície plana, não tem. Mas aí, então, a justificativa é simples, né? Ele fala, não, eu subo, vou lá na praia, subo num prédio, lá naquele prédio que está sendo feito lá aqui em Florianópolis, né? Eu vejo o fim, né? É claro, né? Vai ver. Não, enfim, esse daí realmente é um problema, né? A gente, se a gente hoje pensa nisso, imagine Colombo, Cabral, né? Como o Jorge mencionou, os pessoal saíram para velejar, né? usando só astrolábio, quer dizer, quando tinha, se guiando por estrelas, quer dizer, o pessoal já tinha um entendimento de que a Terra era uma esfera, né? E que os astros, né, estavam ali no firmamento e eles podiam usar essas informações para se guiar aqui no nosso, né, planeta. Até hoje em dia, os satélites, né, fazendo um paralelo, usam, tem o melhor sensor que existe para essa questão de determinação de altitude, chama-se sensor de estrelas. Ele tem uma câmera, ele olha o espaço, identifica quais são aquelas estrelas e combina com um mapa de estrelas conhecido. E aí ele vê qual é a diferença que tem entre cada uma delas, onde elas deveriam estar e onde elas estão, onde ele está vendo que elas estão. Fazendo um software de processamento, ele fala, ah, você está vendo assim? Porque você está girado X graus para a direita de tal ângulo, Y graus de tal... Enfim, dá automaticamente coisa que no passado a gente tinha que ficar fazendo um monte de conta. Hoje tem um equipamento que faz isso, né? Parecido com o GPS. Temos GPS no telefone, né? A gente sabe exatamente onde a gente está com a precisão de metros. Enfim. Então, Ari, o que acontece é que o nosso entendimento, nosso que eu digo é humano, né? Nós somos muito limitados, essa é a verdade. Com relação a negacionismo, da ciência, etc., eu não sei se tem alguma outra intenção por trás, porque ciência custa caro, né? Ciência custa caro. Então, e dá a impressão para o gestor público que a ciência, né, ela não gera efeitos imediatos, né? Então, aí fica essa questão de tipo, ah, eu vou colocar recurso numa coisa que só vai dar algum resultado daqui a 10 anos. Mas é assim, a gente... Lembrando que é fundo perdido, né, Tião? Exatamente. Então, a gente... Quer dizer, o dinheiro que entra para a ciência, ele não tem retorno no sentido financeiro. Teoricamente, não. Vai ter retorno quando aquelas pesquisas... Para quem está envolvido, sabe o retorno que tem, né? Exatamente. Para desenvolver um satélite ou para desenvolver um veículo lançador de satélite, tem N subprodutos que a gente tem no Brasil que foi graças a isso. Que está cheio de gente ganhando dinheiro por causa disso, né? Existe. Mas tem que ter essa visão, né? De você aplica sem saber direito o que, onde vai ser colocado. E com relação a vacinas, o que a gente poderia dizer, quer dizer, eu acho, né? A gente não, eu poderia dizer é que dada a premência, né, que se observou nessa questão da pandemia e tal, não sei se certo ou errado, mas o que aconteceu foi o seguinte, é que criou-se a necessidade de se ter uma resposta num tempo curtíssimo com relação a tentar minimizar essa questão da contaminação. Então, essas vacinas do Covid, etc., elas foram geradas, né, foram concebidas usando tecnologia que já existia, do RNA não sei o quê, do vírus assim assado, etc., que eram tecnologias já usadas em outras vacinas. Não se criou nada novo nesse aspecto. O que acho, né? O que aconteceu foi que não é que se queimou etapas. Eu acho que não tinha tempo para fazer o processo canônico da metodologia científica, né? E aí, a minha própria filha foi cobaia. Ela entrou num grupo para testar a vacina do Covid. Enfim, pessoas se dispuseram e parece que o trabalho foi sério, um trabalho bem feito, etc. No entanto, tem sempre efeitos colaterais, né? E aí a gente fica meio que... As pessoas que não acham que isso é errado, né, que não gostaria de... Dizem que, poxa, isso aí vai ser prejudicial para a saúde, enfim. Inclusive médicos, né? Tudo, desculpa te interromper, mas eu acho que toda a ciência, tecnologia, ela é suscetível a políticas também. Vieses políticos. Por exemplo, você falou do GPS, né, para a gente não trazer para a vacina, mas o GPS... né, é usado, né, tem vários benefícios. Quantos benefícios hoje o GPS não traz pra gente? Uhum. Saber onde o nosso filho tá, saber o caminho mais curto para chegar de um lado pro outro e tudo mais. Mas quem domina essa tecnologia aqui em cima das Américas? Os Estados Unidos. Sim. Se ele fala assim, eu desligo, você, a América inteira fica sem GPS. Ah, e aí ele pode usar isso politicamente. Então aqui fala, olha, sim, é. Olha Lula, você não tá fazendo, ou outro, qualquer outro, você não tá fazendo isso, isso, isso, eu vou desligar seu GPS. Ah, não, não, não, tá bom, tá bom. Então as tecnologias, ciências e tecnologia, existem vieses políticos. E tecnologia, sim, não se aplica é só... É poder, né, Rodrigo? Na verdade, tecnologia e ciência não se aplica somente à tecnologia da comunicação. Se aplica a tecnologia da medicina. Sim. Se aplica a tecnologia dos remédios, sim, das vacinas. E tudo está ainda, infelizmente, está sobre vieses políticos. A égide. Né? Então, que é onde você vê aí as trevas e tudo mais, e também vê gente boa e tudo mais. Então, é difícil você falar o que é certo e o que é errado, né? Porque se ainda as tecnologias são utilizadas para ambos os lados, né? Por isso que a gente volta para a questão da moralidade, né? Como é importante a moralidade estar atrelada à ciência. Porque quando a ciência se afasta da moralidade, independente se a ciência da... Se é tecnologia, não, ciência, né? Tecnologia... Depende da área. Da comunicação ou da medicina. Sim. A medicina também pode se afastar da ética e moral. Eu lembro que eu estava lendo um livro da doutora Marlene Nobre, em inglês... que ela escreveu em inglês, que ela fala sobre a importância da bioética, que é a ética em cima aplicada em cima da medicina. Né? Porque senão você vai lá, os clones, por exemplo. Então, mas qual o benefício de você clonar a si mesmo para você ter as células-troncos, para caso você tenha um câncer, você consegue reproduzir o seu próprio fígado, que é uma coisa que você só tem um, ou o próprio pâncreas, quando dá um problema isso no pâncreas. Isso vai existir também. É. Mas talvez você consiga isso através do clone, do processo de clone. Ela falou isso. Mas será que a gente tem moral... Uhum. Para poder seguir para isso? Será que as pessoas não vão usar isso para projetar poder político, como fizeram com as vacinas? Pois é. Tem um filme lá, não sei se é A Ilha, não sei, né? Um filme que eles claro, duplicam as pessoas, mas já baseado no original, que é para poder tirar os órgãos daqueles que eles estão construindo lá para o original. Muito legal. Não sei se é A Ilha, uma coisa assim, chama, né? Mais ou menos assim. Muito legal o filme, baseado nisso. Cheio de pergunta aqui ainda, mas só para encerrar aqui aquela questão do Aécio também, que a questão que ele colocou lá sobre a ciência bater o pé. Dizer que o átomo é a menor partícula da matéria, a gente lembra que a questão 540 do Livro dos Espíritos diz, né? E tudo se encadeia no universo, desde o átomo ao arcanjo, porque esse já foi átomo. Então a doutrina espírita também falava que o átomo era a menor partícula da matéria, naquela época. Mas a própria doutrina espírita diz o seguinte: todas as vezes que a ciência se aprimorar e contradizer o que está escrito aqui, pode ficar com a ciência. Então, provavelmente, se Allan Kardec fosse falar essa frase hoje, ele já não falava mais átomo, já falava outra coisa. Né? Exatamente. Então é isso. Vamos lá, Carlinhos. O resto é outra pergunta. Se a ciência se baseia em evidências repetíveis, por que os fenômenos espíritas não ocorrem sob condições controladas de laboratório? Do ponto de vista científico, né, a gente poderia... dizer exatamente isso. No entanto, eu acho que nos trabalhos, principalmente nos tocantes à mediunidade, seja ela de inteligência ou de psicografia, existe uma certa preocupação com isso, né? Eu acho que o ambiente, quer dizer, isso não acontece em qualquer lugar, isso, né, tem uma preparação para que essas atividades aconteçam. Eu acho que isso leva um pouquinho a isso para essa questão de ter um ambiente relativamente controlado, né? Imagino. Agora, do ponto de vista da ciência como um todo, a repetibilidade, ela é colocada como sendo... É para evitar eventos espúrios, né? Do tipo, isso aqui aconteceu, mas só aconteceu uma vez, então eu não consegui reproduzir. Uhum. Então, provavelmente, isso não tem a importância que eu imaginava ter. No entanto, na questão associada ao espiritismo, a gente tem mais de um relato, né? Vários relatos de pessoas, né? De médiuns que trabalham em condições assim, né? bem conhecidas e com efeitos parecidos, né? O próprio Allan Kardec botou essa metodologia, concebeu uma metodologia que permitiu que ele codificasse nessa doutrina, né? E a pesquisa foi grande, né? E a pesquisa imensa. E outra coisa, a gente fala... Nas condições que ele tinha lá, em 1860. Aí, o que é laboratório? Laboratório é um lugar onde você faz pesquisas. Ele pode ser fechado, ele pode ser de campo, ele pode ser aberto. Allan Kardec seguiu ipsis litteris lá as pesquisas. Então, ele não colocou nada no livro dos Espíritos ou no Espiritismo que não fosse testado. Então, não é uma ciência igual aqui, que a gente conhece. Mas, se é para comprovar, todas as coisas foram comprovadas. A gente tem que lembrar que quando Allan Kardec começou a pesquisar, ele já recebeu pesquisa do mundo todo sobre isso. E trabalhou em cima disso. Depois trouxe os médios diferentes. Quando ele queria saber quem é Deus, não foi uma pessoa só que respondeu, não. Não foi um médio só, não. Foram muitos médios que responderam essa questão. Ele chegou à conclusão que não era quem, que era o quê. Ele chegou a essa conclusão que era o quê? E trabalhou as questões, que foi muito pesquisado para chegar. Provavelmente, se a gente tivesse condições hoje de nós estarmos entrevistando aqui Allan Kardec, ele ia falar direitinho o que aconteceu para poder ele provar isso aí. Né? E ele dava a contribuição dele, né? ele colocava as explicações, né? No Evangelho ele tem a contribuição dele para ajudar a gente a entender aquilo. Né? Legal. Antônio Navarro tem uma pergunta. Leon Denis pergunta, os sistemas envelhecem e passam, as fórmulas gastam-se. O universo tal qual o sabemos hoje é uma falácia? Qual a contribuição da ciência espacial? Nossa senhora, hein? As perguntas malucas estão vindo da sua casa mesmo. Pois entendeu? O pessoal está querendo eliminar. O que se pode dizer? Ela continua. Nossa. O que se pode dizer sobre a harmonia no universo? Eu vou responder para ela em casa. Brincadeira. Então, uma boa questão, né, Thor? Essa questão do envelhecimento dos sistemas dinâmicos, isso é... tudo passa, como dizia Chico Xavier, e passar significa que as coisas são substituídas, as coisas são melhoradas, né? O entendimento é aprimorado. Então, numa determinada situação, é como se fosse uma fotografia. Né? A gente tem aquele estado naquele momento, naquele tempo. Né? Ainda a gente tem que... não podemos esquecer da temporalidade das coisas. E isso faz muita diferença. Então, coisas que aconteciam no passado, provavelmente, né, 100 anos atrás, hoje em dia já não são mais aceitas, já passaram, já foram substituídas por coisas novas, né? E isso gera o quê? Isso é inerente a esse processo dinâmico. Um sistema, né, os sistemas dinâmicos, eles têm uma lei, né, uma lei, a qual a gente não conhece. Né? Se a gente conhecesse essa lei, a gente poderia atuar e poderia eventualmente ser até responsabilizado por danificar um sistema. Nós somos agentes inseridos, né, nesse sistema, nessa dinâmica, e a gente não consegue, dada a nossa ignorância, né? Uns são mais esclarecidos, eles são mais intuídos ou são mais informados, enfim, e conseguem contribuir de forma harmoniosa e, para a evolução na direção do bem. Outros não, outros... Né, esses outros que eu falo somos nós, né? Outros não têm o conhecimento ou não têm a intuição e acaba simplesmente às vezes até atrapalhando. Então essa dinâmica, que é altamente não linear, não é como uma equação de uma reta, né? Que é previamente conhecido, tem os parâmetros, eu sei exatamente onde eu vou parar, é um sistema altamente não linear que matemática consegue trabalhar com isso, com sistemas com alto grau de não linearidade, mas fazendo estimações, né, em cima de observações feitas através da evolução da dinâmica do sistema. A vida, a nossa relação não é assim, né? É, as coisas acontecem e às vezes já aconteceu, não tem mais o que fazer, aquilo já foi... Aí como a gente volta para o Chico, se a gente não conseguiu melhorar durante o que estava acontecendo, vamos tentar melhorar daqui para frente e fazer essa coisa, esse sistema, né, chegar num estado de equilíbrio melhor para todo mundo, para a gente, para todos que conosco convivem. Né? Legal. Salmo 23 diz, Kardec teve que questionar o senso comum, era um curioso. Buscava conhecer os fenômenos sob diversas óticas. Estaríamos preparados para acolher experiências, opiniões divergentes das nossas para crescer? Esse é difícil, né? Esse é muito difícil. Mas se não estamos, deveríamos estar. Porque esse é o único caminho, né? O caminho é a trilha principal, é a gente estar aberto. Nós temos que estar aberto a novas informações, a ouvir o próximo, né? É um dos das atividades que a gente vive falando, né? Na nossa doutrina, que a gente tem que estar, não julgar e nos melhorarmos e ouvir sempre o próximo, né? Temos que ter ouvido para conseguir ouvir. Legal. O João Costa está, então, querendo derrubar o seu hoje. José Costa tem uma pergunta. Tião, segundo informações de cientistas, insiders, sabemos que a clonagem de humanos existe desde os anos 50. Como, na sua opinião, acontece com o espírito de uma pessoa clonada? José, essa é uma questão complicada, né? Em que momento o espírito é alocado para aquele clone, né? Essa é uma questão realmente... aí entra a ética, né? Da medicina e tudo. Eu não saberia te dizer como isso é feito, porque nos processos naturais, né, a gente tem uma ideia, a gente sabe, a gente consegue, né, entender como isso acontece. Agora, que força seria essa que conseguiria pregar um espírito ali naquele corpo que está sendo gerado, teoricamente, eu não sei te dizer. Posso falar? Claro. Olha só, existem os dois lados, né? O lado, para que você vai fazer o clone? Digamos que você vai fazer clone para pegar órgão. Então, o próprio Livro dos Espíritos diz, não estou lembrado da questão agora, que a gente tem capacidade para criar um corpo. Está lá, sem tá espírito. Lá, isso a é gente verdade. Tem essa capacidade. Então, agora, se você for criar um corpo para ele ser vivo, pode ter certeza que eles vão usar o mesmo método que usam na hora da concepção. Ninguém vê os espíritos chegando para trazer o perispírito ali para colocar. Ninguém vê na mãe. É invisível. Então ele chega na hora ali, quando está acontecendo o ato da concepção, o perispírito já está ali preparado, miniaturizado, né? Fala pequenininho, né? Que ele foi restringido, está lá restringimento nos livros de André Luiz e tudo, e para ser colocado ali na mãe. Já é um perispírito. Esse perispírito é que vai formar o corpo direito. Né? Esse perispírito é que vai dar forma para o corpo. Então, ele vai ser colocado do mesmo jeito que você estiver construindo um clone para ser gente, para dar vida para ele, né? Vai ser colocado do mesmo jeito que coloca na hora da concepção. Tu não tem dúvida nenhuma, porque a gente volta naquele caso. Se o ser humano tem capacidade de fazer isso, é porque foi autorizado já pela espiritualidade. A dúvida que sobra, hein, Jorge, talvez consiga me esclarecer, é o fato de que fica a impressão de que, no caso da clonagem, intencionalmente, por uma racionalidade humana, aquilo tá acontecendo. Não tem problema, porque você entra naquele outro caso. Nós viemos para cumprir uma missão, para cumprir uma tarefa, para resgatar problemas. Você fala, não, eu vou criar um clone perfeito, não vai ter problema nenhum, então o ser humano vai ser selecionado. Ele vai ter que aparecer, ele vai ter que ir com alguém vai ter que segurar ele, derruba, ele bate a cabeça no chão, fica com problema, quebra uma perna, um braço, pega uma doença. Tem jeito. Não adianta nada a gente pensar que você vai fazer gente perfeita, que não vai. Porque a gente vai ter que viver, sendo clone ou não sendo clone, vai acontecer o que tem que acontecer. Fala, você tem que passar por isso. Pela doença, tem. Não adianta criar perfeito, que a doença vai chegar. Então, eu só vejo esses dois lados. O lado, agora, nós vamos criar nós vamos criar órgãos, por exemplo. Pode ser até um ser humano inteiro, mas é só para criar isso, porque ele não vai servir para interagir, ele não vai servir para andar, só vai servir para doar um fígado, um coração, alguma coisa assim. Aí seria um bolo de carne, como fala na própria doutrina espírita. Seria um aglomerado de carnes lá, que estaria lá sem nada, sem vida. Isso a ciência tem capacidade de criar, segundo a doutrina espírita. Né? Então tem os dois lados que eu vejo. E nesse livro da Marlene Nobre, chama The Soul of Matter, que é a matéria, a alma da matéria. Né? E ela tem um capítulo lá que fala o clone na perspectiva do espiritismo, né? De acordo com o espiritismo. Ela fala, você consegue clonar matéria, mas você não consegue clonar espírito. Pois é. Então, ou seja, não é possível hoje, não existe tecnologia para se clonar um espírito. Uhum. Ele vai chegar do mesmo jeito. Então, ou seja, se clonar, que nem foi feito com a Dolly lá em 1997, 96 para 97. Ela tinha espírito. Ela tinha um espírito. E não era o mesmo espírito da primeira. Né? Ou seja, exatamente, é impossível... o espírito é outro. Ou seja, o processo alguém de reencarnação foi lá e colocou... vai acontecer. E ela vai acontecer, vai entrar um espírito, vai filme, se incorporar um espírito novo. No filme que o Jorge... Desculpa. Tá. Não, pode falar. No filme que o Jorge mencionou, A Ilha, existe um diálogo entre o cara doente e o clone dele. Uhum. Né? Sobre essas questões, dessa ética, né? Como que é... Porque matavam eles, né? É, sim. Quando eles estavam... Quando o principal, o original, estava precisando já do fígado, do coração, alguma coisa, o que eles faziam? Eles promoviam o pessoal lá de dentro fazia do negócio e diziam, você ganhou o prêmio, você vai ter tudo de bom na vida. Coitado, e ele entra lá é para morrer, para arrancar o E foi que a Ana Lourenço aqui, Machado, falou, os gêmeos são idênticos, são naturalmente clones e cada um tem o seu espírito. Exatamente. Isso, é a mesma coisa. Eu acho que a Marlene fala isso no livro também. Eu acho que tem coisa muito fácil de explicar. Pode ser difícil de entender, mas é fácil de explicar. Né? A espiritualidade está na frente de tudo. Não se faz coisa sem autorização da espiritualidade. Você cria consequências sem a autorização da espiritualidade. Agora, construir tem que ter autorização. Então não tem problema. Eu acho que vai ser até legal o dia que você puder fazer clone aí. Mas... E eu acho que vai ficar sem sentido até. Porque... A pessoa, claro, pode criar a gente pode bonito, clonar, assim, como o Jorge falou, clonar um órgão, não clonar o espírito com a célula-tronco. Que né? Isso é fora porque de série, a célula-tronco, para que coisa melhor do que isso? E cheio de gente brigando contra. Exato. Tá. O Jamil Lima tem uma pergunta. O homem compreenderá Deus pela inteligência de atividades científicas ou pelos sentimentos nas atividades religiosas? Depende daquilo que ele tem como bagagem interior, né? Tem gente que, né, muitas religiões que reconhecem Deus nas atividades que eles fazem e ficam satisfeitos, né, com isso. Não precisa de mais nada, ele aceita. São as questões dos dogmas, né? Nós, espíritas e cristãos e espiritualistas, né? Eu acho que, quer dizer, eu sempre fico muito vibrante, contente quando eu me identifico com uma coisa da ciência, que aquilo conseguiu, seja um passinho pequeno, né? Poxa, olha só que maravilha, o cara conseguiu traduzir, conseguiu fazer isso, né? E isso se deve à presença de Deus, com certeza. Então, eu acho que fica mais... É porque nós somos espíritas, mas eu acho que fica mais fácil de entender, né, a existência de Deus perante as questões científicas, os avanços científicos que nos traduzem em avanços morais e assim por diante, né? Agora, sentir Deus é uma coisa nata, né? Inata, né? É uma coisa que está dentro da gente, né? Como fala. É a tal da centelha, né? Exatamente. Porque todos nós sentimos. Você pode pegar o mais selvagem, mais ignorante, que ele sente isso, né? Pode pegar um animal, que ele vai sentir que existe algo diferente. Então, mas é uma coisa assim, é interessante a gente falar, eu sinto Deus, pode ser no aspecto religioso. Não foi a religião que colocou em mim, eu que sinto. Agora, se eu tiver condições científicas de olhar para esse universo e falar, olha, é verdade mesmo, é muito mais legal. O arquiteto foi fantástico. Né? É. Deixa eu só falar essa pergunta aqui do Zé Magalhães, que eu achei legal. É, Tião, agora o foguete está dando ré. Quem poderia imaginar? É verdade aquilo, Tião? Eu também vi, eu achei que era um truque. Eu achei que era o cara tá filmando, tá fazendo o inverso, tá fazendo câmera lenta. Não, tipo assim, tá fazendo voltar. É parecido com quando a criança começa a aprender a andar, né? Uhum. O andar é uma queda controlada, né? É o que está acontecendo ali, né? Uhum. O foguete vai cair de qualquer forma. Uhum. A gravidade puxa ele para trás. O que acontece é que ele tem um sistema mais moderno, mais atual, de reignição desse estágio. Uhum. Primeiro que na subida ele não gasta toda a energia, ele guarda um pouquinho. Uhum. Né? Então sobra um pouco de combustível. E na hora que ele está voltando, ele está caindo, simplesmente. Está sendo puxado pela terra. É quando vai chegando pertinho, liga. Isso, aí a hora que está em uma certa altura, né, ele já tem uma geometria, tem umas pazinhas, né, que independente do motor funcionar ou não, ele já vai direcionando essas aletas, né, para que o foguete fique na condição mais vertical possível, né? Isso é relativamente simples. Aí ele pousa onde quiser, porque atualmente a gente ainda via o foguete cair lá dentro d'água, né? É, então, ele cai em qualquer lugar, né? Então é isso, ele... Então aquilo é verdade? É. Eu pensei que era brincadeira da internet, sinceramente. Eu olhei e achei legal demais. Dois foguetão vindo lá, quando chegou perto, psss, ligou e aterrissou. Aí eu falei, isso aí deve ser brincadeira. Então ele tem ele tem o ponto onde está a base, né? Uhum. Tudo bem, tem uma coisa muito, muito importante esse feito, né? Do ponto de vista de guiagem e controle. Então ele sabe onde ele quer chegar, tem uma eletrônica embarcada. O que acontece às vezes, na maioria dos foguetes, que não tem essa preocupação, esse estágio ele é simplesmente um tanque de combustível. Não tem controle nenhum ali. Quem controla são os últimos estágios, né? O quarto estágio, etc. É lá que está a eletrônica que comanda tudo o resto. Isso aí foi meio que dividido. E ali nesse estágio mesmo, aquele tubão que é um tanque de combustível, ele tem uma eletrônica embarcada ali, que funciona na hora da volta. Né? Então ele vai mexendo nessas aletinhas e vai já se direcionando para onde ele tem que chegar. Né? Se precisar, ele pode até ligar o motor para ir mais longe. Imagina que teve uma situação lá que ele não... Porque ele sabe a trajetória de subida, então ele sabe onde tem que voltar. E aí, ele, quando está chegando, ele simplesmente liga os motores para acabar de verticalizar e para diminuir a velocidade da queda. Né? É um sistema complicado essa reignição, porque não pode ser combustível sólido, tem que ser combustível líquido, né? Tem vários senões. E combustível líquido é mais tão perigoso quanto, e, né? Enfim. Você não gasta todo o combustível imaginando que aquilo ali ficou uma temperatura absurda na hora da subida. Pode explodir, né? Enfim, tem toda uma tecnologia. Não, pode errar na hora da descida também, ele cair em cima de alguma coisa, para descer exatamente. Na base, cair em cima dos prédios lá. E a torre tem uma, né, aqueles bracinhos que é tudo sensorizado. Tudo... Mas, Tião, esses satélites que foram lançados aqui no Brasil, ele contribuiu muito para a questão da comunicação, da televisão, da temperatura. Eu vejo que hoje o pessoal, quando fala da previsão do tempo, ele tem mais firmeza, mais certeza. É tudo funcionado pela... Tudo funciona pelos satélites? Então, Sr. Rui, os satélites, eles são muito importantes para a nossa atualidade, né? Nós temos várias categorias. Os satélites para telecomunicações, eles são chamados de... Eles são colocados numa órbita bastante distante, 36 mil quilômetros. E essa órbita é uma órbita muito particular, ela chama órbita geocêntrica. Ela gira, o satélite gira junto com a rotação da Terra. Então, o satélite está sempre olhando para o mesmo ponto no globo. Então, os satélites de comunicação do Brasil, que o Brasil comprou da França, né? E do Canadá, Eles ficam nessa órbita, 36 mil quilômetros, e olhando para o Brasil, né? E aí, tudo que é feito em termos de transmissão, né, de dados, de televisão, etc., vai para o satélite retransmita para todo o território nacional. Assim, basicamente, que funciona, grosso modo. Aí tem os satélites que são usados para sensoriamento remoto, previsão de safra, desmatamento, essas coisas aí. Esses já são satélites mais, que estão bem mais baixos, na órbita de 500 a 700 quilômetros. Né? E eles passam a cada 90 minutos sobre o planeta, sobre a Terra, aqui, sobre o Brasil. Então, e fazendo fotos, né? Fazendo imagens. Então, esses são os satélites de sensoriamento remoto. Existe aquela imagem que a gente vê no jornal, às vezes mostra uma imagem, às vezes até, eu acho que é preto e branco ainda. É uma imagem fornecida por um satélite que não é nosso, não é do Brasil. Porque os Estados Unidos têm um sistema que é chamado NOAA, né? N-O-A-A, que é Agência Nacional de Oceanografia e Atmosférica, uma coisa assim o nome. E eles têm um satélite de meteorologia geoestacionário. E esse satélite é uma câmera bastante grande, e ele vê, além de parte dos Estados Unidos, vê o Brasil. Então, essas imagens que a gente vê é fornecida pela NOAA, que é aquela imagem do território nacional, que a gente vê as nuvens e tal. O Brasil está projetando um satélite para essa finalidade. Vamos, daqui a um tempo, ter um satélite nosso. A internet é através de satélite? Pode ser, mas a maioria das vezes não é. São cabos submarinos que ligam os continentes. Tem uma rede de cabos, chama backbone, são cabos que vai do Brasil para a Europa, do Brasil para os Estados Unidos. Mas pode ser via satélite também. O Starlink tem constelações de satélites para essa finalidade. É isso que eu ia comentar com você, porque o Elon Musk tem o Starlink que está dividindo a internet para o mundo aí, através de satélite. Aécio César é a saideira dele aqui. A ciência explica a mente pelo cérebro como o espiritismo justifica consciência independente da matéria? A ciência... Como é? Se a ciência explica a mente pelo cérebro, como o espiritismo justifica se a consciência independente da matéria? A gente tem, quer dizer, o nosso cérebro, ele é capaz de várias funcionalidades, né? Ele é capaz de reter informação, ele é capaz de fazer processamentos, inclusive uma máquina maravilhosa. Quando a gente os sistemas digitais, computadores, etc., né? Redes neurais, né? Eles procuraram o mote, o principal para esses sistemas tecnológicos, foi o comportamento do cérebro, né? Então, a única coisa que ficou difícil de reproduzir, e agora a inteligência artificial, dada a tecnologia que se existe para processamento de informação, está conseguindo reproduzir, é o processamento paralelo. O cérebro tem uma capacidade imensa, uma coisa fantástica, que é esse processamento paralelo. Quer dizer, as células básicas, os neurônios, tá, eles se ligam de tal forma que existem agentes químicos nessas ligações que acabam... permitindo que a gente aprenda, que a gente recupere informação, enfim, é um negócio fantástico. E eu acho que o pensar é um produto, né? É um produto, vamos dizer assim, é um produto associado a essa atividade do cérebro. Então, de fato, eu acho que... É quântico, né? Nosso cérebro é quântico. Ele é intrinsecamente... É um absurdo. Naturalmente, né? Quântico. É uma coisa assombrosa. Enfim. Então, eu acho que, de fato, a explicação pode ser essa daí. Pode ser que o pensamento ele esteja associado a... Quer dizer, pode ser não. Ele está associado à atividade cerebral, né?

para sermos felizes, né? E que esse novo milênio, né, ele traga mais harmonia. Essa iniciativa, né, é muito bacana. É, parece que tem um filminho associado a isso, né? E a gente extrai dela a informação, né, ou a mensagem de que, apesar de tudo, nós estamos abertos, né, a essa questão de menor energia, de tranquilidade. Então, isso não precisa ser só, né? Eu acho que não deveria ser só nessas iniciativas. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Nós eventualmente não temos o dom, né, para cantar tão maravilhosamente, para compor uma coisa tão grandiosa como, né, a obra da Traviata, mas a gente pode fazer pequenas coisinhas todos os dias que nos permitirão contribuir de forma efetiva para que esse nosso próximo, quando nós estivermos lá, né? Bom, temos que começar agora, porque na hora da transição, quanto menos energia for necessária para a gente ir para uma situação melhor, né, já regenerados, já harmonizados, o resultado vai ser muito melhor. Então, que tenhamos sempre em mente isso, a capacidade, o ser humano gosta, né? Isso faz parte do nosso conforto, de viver em harmonia, de viver em comunidade, onde cada um cumpre com o seu papel, né? Respeitando o alheio e se preocupando mais consigo mesmo do que com o próximo, né? No aspecto de não ficar vigiando, não ficar se preocupando com aquilo que os outros fazem. A gente tem que se preocupar com o que devemos fazer, né? Ainda bem que não tá ligado. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com o oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? A gente tem os aniversariantes da semana. Então vamos lá para os aniversariantes. Fui. Vamos ver. Os aniversariantes da Fraternidade Paulitas. No dia 16, hoje, a Rosana Yamamura. Amanhã, o Milton Baruel faz aniversário. No dia 18, a Janaína Rosselli. E no dia 22, a filha do Milton Baruel, Amanda Baruel, faz aniversário. Aí, a todos, um grande abraço e muita paz. Dia 16, como nós falamos lá no começo, a Cleide Bessa, que esteve conosco aqui a semana passada também, participou do programa aqui conosco, ouvindo, né, assistindo, faz aniversário hoje, dia 16. Aniversário hoje também do Centro Espírita Amor e Caridade da Santana, aqui em São José dos Campos, também faz aniversário. O Milton Baruel, hoje já falou, dia 17. Dia 17 também é a Bruna, né? Filha do Antônio, filha do Tião e da Antônia, faz aniversário também hoje, a Bruna. Bruna Varoto, né? A Karina, filha do Walter, da WS, faz dia 19. Aniversário dia 19. Tem mais alguém aí que você está colocando, Rodrigo? Hoje não? Não, hoje não. Tá bom. Não, dia 23 é domingo, então a gente fala domingo, né? Então o pessoal que tem aqui comigo, o programa Vivência Espírita. Tá. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom, paz e alegria em seus corações, né? É o nosso desejo aqui da equipe do Vivência Espírita e do programa Vivência Espírita a todos vocês. Legal. A gente falou também. Não, opa, peraí, eu não tava aqui no microfone, agora tá ok. Doralice da Silva, tem aqui, deixa eu, Cibele Maria, também dia 19, e teria também aniversário do Renualdo, Ferreira, dia 21. Nossa, saudade Marcelo do Reinaldo, hein? Já desencarnou, né? É. Que era um grande ouvinte nosso. Nosso, lá de Cachoeira, do sul de Rio Grande do Sul. Então, então é isso. Só colocando aqui, fazendo. Só mostrando aqui, a gente não vai fazer o sorteio do livro hoje, tá, gente? Porque infelizmente a gente teve um problema com o telefone aqui, foi um problema ali fora, que o telefone estava. O Silvio tirou o telefone do gancho. Fora do gancho. Foi isso. Ele vinha para atender os telefones, mas quando ele viu o tema, ciência, espiritismo, falou: não, quero prestar atenção nisso. Aí ele só via ele fazer fora, assim no telefone. E aí ele ficava reclamando comigo: Rodrigo, fala pro pessoal ligar, E eu falei: alguma coisa tá errada. Aí eu peguei o telefone, liguei, tava fora do gancho. É. Lá de Aracaju, rapaz, colocou aqui para mim. Dizendo, Jorge, o telefone tá atendendo. O Aécio também falou, também. Jorge, o telefone tá ocupado. Tá ocupado. Aí eu falei, nossa, todo mundo tá ligando, né? Aí eu fui ligar, tava ocupado também. E ele lá, tá sem fazer nada. Congestionada a linha do Silvio Vivência. Lá, sem fazer nada, tá tranquilo. Agora tá no telefone lá. Aí eu falei, caramba, toda vez cara, que o pessoal ligar e estiver ocupado, vão pensar que foi sabotagem. A gente fala isso na tecnologia, que é um problema de BIOS. Esse negócio dos primórdios da telefonia celular, estava uma vez numa reunião de trabalho, e pouca gente tinha telefone celular naquela época. E um rapaz tinha o telefone. Aí ele estava reclamando, esse negócio é uma porcaria, não sei o quê, papapá. E falou, eu vou demonstrar para vocês. Aí pegou, em cima da mesa de reunião, tinha um telefone. Ele pegou, ligou, colocou pra gente ouvir a mensagem. A mensagem vinha, esse telefone não existe. Como não existe? Eu tô vendo o aparelho aqui na minha frente. Ele ficou, falou, não funciona. Enfim. Eu esqueci de falar aqui do aniversário, já tinha falado antes, do aniversário da neta da Elida Silva. Aqui, que faz hoje também, a Nicole. Mas bacana. O problema do telefone lá fora é a peça, Rodrigo. É a peça entre a peça que atende o telefone. É a interface, problema de interface. Não, o problema é interface homem-máquina é complicado. Eu cheguei, olhei e falei, tá ligado aqui, ó. Tá vamos ocupado. Pra dica, Rodrigo? Vamos lá pra dica. Então, vamos lá, vamos pra dica. Tchau. O que você quer dar uma dica aí de filme? Série. Tem um filme. Eu tô assistindo uma série muito engraçada, chama Fantasmas, Fantasma. Na Netflix. Legal. Tem um filme que eu acho que vale a pena, quem não assistiu, vale a pena assistir. É antigo também. Chama Jogos da Imitação. Ele fala da contribuição de Turing. Durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial. Computador de lá pra cá. Alan Turing. Um inglês, né? Um pesquisador matemático inglês. E ele é tido como o pai da computação moderna, né? E foi um tema de criptografia, né? Isso. Foi ele. Que pra quebrar a criptografia dos alemães lá. Isso, né? Tinha uma. Esse filme é bacana porque, bom, eu não vou falar porque não vale a pena as pessoas assistir, mas vale a pena pra gente analisar os valores, né? Como são as coisas, enfim. Ele trabalhou basicamente com uma equipe fazendo a decodificação das mensagens criptografadas pela Alemanha, né? E aí, finalmente, quando ele consegue, eles conseguem criptografar, e ele vai todo feliz com contar só esse pedacinho. Decriptografar. Ele vai todo feliz para falar com o senhor da guerra lá, certo? E o cara fala assim: ele mostrou a mensagem, ia ser bombardeado um navio, uma frota que estava em tal lugar. Ele fala: e aí, o que o senhor vai fazer? Fala: não vou fazer nada. Mas eu dei o maior empenho em fazer, em traduzir essa mensagem, agora que a gente conseguiu. Falou: exatamente por isso. Mas o senhor vai deixar, as pessoas vão morrer. Não tem problema, guerra é assim, muitos morrem. E ele falou: mas por quê? Aí o cara da guerra lá, o comandante da guerra, falou: se nós tomarmos alguma medida agora, eles vão saber que a gente está conseguindo ler as mensagens que eles estão escrevendo. Então a gente tem que guardar esse trunfo para tomar medidas futuras. E infelizmente esses vão. Então, guerra é um negócio insano, né? Olha, o chato é que esse cientista, ele era gay. foi condenado, muito e acabou suicidando porque ele não foi entendido, né? Então, depois de todos esses méritos, ele acaba não sendo reconhecido. Exatamente. É. Depois de muito tempo, reconheceram, né? Agora reconheceram. Exatamente. Deixa de ser. Se ele conseguiu captar aquilo de lá pra cá, que nem o Jorge falou, da música, né? Que é captado, mas não deixa de ser mediunidade, né? Não deixa de ser médio. É, não, foi bacana, vale a pena ver o filme. Legal. Jogos de guerra? Jogos da imitação. Da imitação. Legal. Vamos então agora lá pra. Mas esse final não aparece no filme. Não aparece. Que ele é gay, que isso, ele isso aí... acabou suicidando, né? É. Não, mostra, não sabia. É, eu vou agora colocar a. Colocar ali a. Tem um monte de no estúdio, né? Vou colocar ali a imagem. Colocar a imagem. Oi, Carlinhos. Colocar a imagem ali, né, da inteligência artificial, que criou uma imagem aí. Que é parece aí um setor de laboratório no espaço aí de pesquisa, né? Telescópio, né, Rodrigo? Olha lá. E aí tá lá no nosso Instagram, tá? Então entra aí no nosso Instagram do Vivência Espírita pra curtir. Curta a imagem lá no nosso Instagram. Participa, siga também o nosso Instagram do Vivência Espírita. E a gente agradece aí. E já vamos pro final, né, Jorge? Exatamente. Então a gente vai agradecendo aqui a presença de todos vocês aqui no programa. A presença que eu digo online, né? Eu queria só mandar um alôzinho aqui para a Mônica Vasconcelos, a nossa colega Mônica lá, que também é cantora, né, compositora. Falar para a Mônica que nós colocamos aqui já a Mônica no nosso sistema aqui também, as suas músicas para a gente tocar de vez em quando. Mas a Mônica também, as músicas dela estão no Spotify. Né? Não deu para a gente falar algumas perguntas que estão aqui a mais, porque o tempo está muito adiantado aqui já. Algumas colocações que as pessoas fizeram também não deu, então vocês nos perdoem aí, mas passou muito do tempo aqui nosso, né? Por isso. Então a gente vai agradecendo a participação de todos vocês e lendo a mensagem que está aqui no livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 15 de março. O que que diz? Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre, no companheiro ou na companheira da vida íntima, os reflexos de nós próprios. Vida e Sexo, capítulo 9, União Infeliz. A Jorge? Rui? Hã? Só complementando, que a Mônica escreve que sou cientista da área nuclear. Eu sei. Ela deu umas opiniões aqui, não deu tempo da gente colocar. Eu sei disso. Primeiramente, eu tenho que agradecer ao Walter lá da WS, que ontem ele fez a tarde da pizza, que estava espetacular a pizza, viu, Walter? Viu, Sandra? Eles estão fazendo pizza para arrecadar fundos para a Urban Valley, que será em novembro. E também agradecendo a Silvia, ao Carlos e a Maria Eduarda pelo novo propaganda da Giga Valley, que ficou muito bom, né? Ficou muito bom a propaganda do nosso grande patrocinador da Gigavale. E domingo nós teremos aqui o Júnior Vidal, que vai falar sobre a evangelização infantil, que ele é de Guarapari, do Espírito Santo, que estará aqui conosco. Né? Guarapari é bom, hein? É, nós já estivemos lá fazendo palestra e dando curso em Guarapari. Vale a pena a gente ir em Guarapari, né? Legal, do lado de Guarapari tem a cidade lá do que foi companheiro aí do Padre Manuel da Nobre. É, lá escreveu o poema. Anchieta, né? Padre Anchieta, José de Anchieta. É. José de Anchieta. Não, e é bonito lá para você ver uma praia no centro da cidade. E depois tem a praia com com a areia preta, que monazítica. Que é remédio, né, para as pessoas. Vale a pena conhecer Guarapari. Legal. Bacana. Então, finalizando aqui também do meu lado, a gente agradece a todos os ouvintes que participaram. A gente pede desculpa aqui para quem não pudemos ler todas as mensagens e perguntas. A enquete que a gente colocou aqui foram 115 votos. Você acredita que a ciência e o espiritismo podem caminhar juntos para explicar os fenômenos da vida? Então, a gente teve aqui a participação, né, de 115 votos, né, e 94% falaram que sim, que acredita que a ciência e o espiritismo podem caminhar juntos para explicar os fenômenos da vida, né? Então, e 6% falou que não. Vou passar aqui para o Pedro se despedir também. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado ao Rodrigo, que deu essa oportunidade de aprendizado. Um bom domingo a todos. Então a gente agradece a vocês e até o próximo programa, às 8 horas. Esteja aí com a gente. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Silvio, que desligou o telefone hoje. Obrigado, Sebastião Varoto. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, família vivenciana. Isso vai ficar na história. Vai. Olha aí atrás. Não, tchau, Silvio. É igual do... Do Fernando Petit. Obrigado, família vivenciana, pela convivência de hoje. E a Antônia Vasconcelos, a Antônia Varoto está dizendo que o programa continua curto. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, seu cardápio preferido. Mas que seja sempre família, pois é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tião, suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Perfeito, seu Rui. Bom, esperamos que tenhamos, pelo menos parcialmente, cumprido com os anseios das nossas ouvintes. São sempre muito bem recebidos e muito queridos aqui para a nossa atividade dominical, né? Atividade essa que a gente faz com maior empenho, maior êxito, para que tudo transcorra bem, ponto de vista tanto tecnológico como moral, espiritual. Sempre uma oportunidade de compartilharmos experiências, vivências e aprendizados, certamente. Eu sou, com certeza, o mais beneficiado nesse processo. É com muita satisfação e gratidão que eu aceito, né? Aceitei e tenho, espero ter oportunidade de contribuir positivamente para a gente sempre estarmos no ar, falando com vocês, os nossos ouvintes queridos. Convido então vocês para que nesse momento a gente nos desliguemos das nossas preocupações, das nossas intemperâncias íntimas, coloquemos os nossos sentimentos, o nosso espírito de forma harmoniosa, junto com o nosso protetor individual, protetor desse trabalho que sempre nos atende, nos acompanha nessas nossas atividades de divulgação, nessa nossa doutrina que a gente tanto preza, que a gente tanto busca compartilhar com todos que anseiam pela oportunidade de um entendimento maior da nossa importância nesse nosso plano físico que ora estamos aqui. Agradecemos a oportunidade de compartilharmos com os nossos mentores essa estadia aqui no plano físico, procurando ser cada vez mais harmoniosos, procurando estar cada vez mais aberto ao entendimento, à fraternidade, à amorosidade, à benevolência com o próximo. Terminamos então o nosso programa de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.